Eu sou a parcelinha. Eu sou o dinheirão. Eu sou a parcelinha. Dinheirão com parcelinha só no Sul-Americano. Temos parceria com os melhores bancos do consignado e cobrimos proposta de qualquer financeira. E sempre liberamos mais dinheiro pra você. Sul-Americano, no centro em Chapecó, na Fernando Machado, no ponto de lotação do Clube Chapecoense. Fone 3322-8001. Vem pra Oura Unique, vem, vem. Vem pra Oura Unique, você também. Vem pra Oura Unique, vem, vem. Você já conhece o atendimento especial Oral Unique? É o jeito especial que atendemos os nossos pacientes. Aqui fazemos o seu implante com muito carinho e cuidado em todos os detalhes. Detalhes que fazem dos nossos profissionais os especialistas em melhorar a autoestima e na construção de milhares de sorrisos pelo Brasil. Oral Unique. Cada sorriso é único. Atenção, Gotas Prostáticas informa. Estamos na campanha Novembro Azul e temos um recado para homens e mulheres para tratamento e prevenção do câncer de próstata, impotência sexual, cistite, incontinência urinária, bexiga baixa ou sempre cheia, sangue na urina ou no líquido seminal e dor ao urinar. Faça o seu tratamento preventivo diário com Gotas Prostáticas e melhore a sua qualidade de vida. Você encontra nas farmácias São João, São Rafael, São Lucas e demais farmácias. 610 AM, Rádio Super Condá, uma emissora interestadual, a marca do jornalismo líder. Primeira hora. 8h29 por aqui, primeira hora de volta na Super Condá, atualizando as informações para você. Vamos trazer agora mais uma das atrações por aqui. Pedro Viana chegando com os destaques do jornalismo aqui no Primeira Hora. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Muito bom dia. Tudo bem, Júnior. Ainda mais hoje, né? Com essa felicidade da Chapecoense já garantir a sua permanência na Série A. Um abraço a toda a equipe do Primeira Hora e também a grande legião de ouvintes deste espaço da Super Condá, a M610. Bom, eu quero ser rápido, porque nós estamos com o nosso horário já muito avançado. Está na linha conosco o coordenador do PROCON aqui de Chapecó, o advogado Paulo Balancelli, porque agora acontece uma iniciativa do nosso PROCON de Chapecó e da CDL, um evento muito grande lá no Centro de Cultura e Eventos, nos dias 21, 22 e 23 deste mês, ou seja, terça, quarta e quinta. Paulo Balancelli, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, meu grande amigo Pedro Viana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super Condá. A Administração Municipal de Chapecó, através do PROCON, né, juntamente com a CDL de Chapecó, está promovendo esse mega evento aí na semana que vem, né, nos dias 21, 22 e 23, no Centro de Eventos, das 9 da manhã às 18 horas, sem fechar o meio-dia, né? Que é uma oportunidade aí, né, para os bons consumidores, né, para as pessoas que, infelizmente, Pedro, com a crise que o país atravessou aí, né, muita gente boa acabou ficando inadimplente, né? Os números aí que o CDL, o SPC e o Serasa têm passado aí são números grandes que preocupam a administração, que preocupam o próprio PROCON como defensor dos direitos dos consumidores, né? E então, a quatro mãos aí, junto com o CDL, resolvemos fazer esse evento aí, que é um evento de recuperação de crédito, né? É o chamado Resolva Tudo, né? Para que as pessoas vão lá, as principais lojas do município vão estar lá, os principais bancos aí, a Caixa Econômica confirmou presença, né? Vai estar lá com linhas aí que chegam a 90% de desconto das dívidas aí com mais de 120 dias, né? A Caixa sendo grande parceira desse evento aí com a gente. E o nosso intuito é estar lá para mediar, né? O PROCON vai fazer a mediação e arbitragem, né? O CDL vai estar lá também com o SPC e Serasa. E a gente vai estar lá para facilitar aí as pessoas que recuperem seu crédito, que limpem seu nome, como a gente costuma dizer, né? Para recuperar a autoestima, para que o município esteja aí no azul, aí nas festas de finais de ano. Paulo, cada caso é um caso ou serão todos tratados de uma forma global? Os casos serão tratados todos de uma forma global, né? As empresas que vêm já vêm, né, com o intuito de resolver, né? E com uma forma global, com muito carinho, né? A gente vai resolver caso a caso, individualmente, claro, se for necessário, né? O PROCON, a equipe, quase que toda a equipe do PROCON vai estar lá para garantir os direitos do consumidor, né? O que acontece muito, Pedro, é às vezes quando a loja, o banco, enfim, ou a telefônica liga cobrando, né? Tem aquele juro, tem aquela taxa, tem aquela multa, né? E o consumidor sempre fica na dúvida se é legal ou não, né? Então nós do Procon vamos estar lá para dizer se é legal ou não, né? Para negociar, para que isso diminua, para que facilite aí ao consumidor que tem a vontade, né, de ter seu nome limpo novamente, que tem vontade de recuperar seu crédito, que tenha todos os seus direitos resguardados, né? Então, esse é o intuito do Resolva Tudo, né? É aproximar as partes. O PROCON e a CDL vão estar lá para aproximar as partes diretamente para que esse contato aí, essa negociação seja feita. Não será, na verdade, perdoada a dívida, né? Não será perdoada a dívida, mas sim será feito um acordo para que a pessoa volte a ter crédito, Paulo? Exatamente, exatamente. O perdão da dívida, né, é impossível, porque os empresários também estão passando pela mesma dificuldade que os consumidores, né? Então vai ser facilitado para que se negocie, né? Eu acho que todo mundo chegou a um consenso de que a palavra que está em voga no país hoje é flexibilização, né, Pedro? Para que consiga se resolver, né? Os empresários vão ceder um pouco, o consumidor vai ter que ceder um pouco, né? E ver aí, se reorganizar, se planejar economicamente, para que se consiga pagar a dívida, não se inviabilizando economicamente no futuro, né? E os fornecedores vão estar lá também com esse condão, né? De parcelar enquanto às vezes for necessário, de diminuir juros, de diminuir multa, né? Para que consigam efetivamente aí receber, né, o valor a que tem direito, né? Afinal, a negociação foi feita, né? Não existe dívida se não houve negociação, né? Salvo casos de empréstimo de nome para terceiro, enfim, outras questões aí que vem o caso, que nós vamos estar lá também para mediar. Mas, infelizmente, se tu emprestou o nome é teu, né? Infelizmente, o débito acaba sendo teu também, e para te ter teu nome limpo, tu vai ter que acertar. E nós vamos estar lá para mediar, né, a questão dos abusos. Não vamos permitir que haja nenhum abuso, né? E ainda tentar facilitar ao máximo, aí, tentar melhorar as condições para o consumidor. Muito bem. O verdadeiro balcão de negócios nesses 3 dias, né, Paulo Balancelli? Exatamente, exatamente. Um grande balcão de negócios, uma grande feira de recuperação, né? De recuperação financeira das pessoas, dos consumidores, né? Com a proteção do PROCON, né, que é o órgão de defesa dos consumidores. Muito bem. Paulo, a gente vai voltar a falar nesse assunto, até porque o evento começa terça e vai até quinta-feira aí no Centro de Cultura e Eventos. De momento, eu agradeço a sua participação aqui no Primeira Hora. Nós é que agradecemos, Pedro. Um forte abraço e um bom final de semana, amigo, e a todos que estão nos ouvindo. Idem para você e sua família. Júnior, vou anunciar Marcelo Lula. Depois passo a bola para ti. Eu tenho um compromisso daqui um pouquinho mais. Então, fica contigo. Depois, agora, vem o Marcelo Lula e Ampaludo, tá bom? E depois o Júnior reassume aqui para encerrar o programa. Eu volto ao meio-dia e 45, por aí, dentro do Jornal da Hora com Paulo Gomes. Muito bom dia, Pedro Viana. Bom dia também, Eduardo Prado, Júnior Espíndola e amigos ouvintes da Super Condá. Eu chego agora trazendo os destaques que eu vou ampliar a partir das 13 horas e 15 minutos no programa Bastidores com Marcelo Lula. Eu vou trazer mais destaques aí sobre a situação de João Rodrigues e Gelson Merizio, a partir aí desse anúncio de João Rodrigues, da possibilidade de que ele se anuncie pré-candidato ao governo do Estado no próximo dia 5. Então vou trazer mais detalhes, mais bastidores sobre isso. Também aí a afirmação do prefeito Luciano Burigon, que é 100% Gelson Merizio, que seguirá apoiando Gelson Merizio. Heron Giordani como o principal ou possível articulador de João Rodrigues aí nessa possível pré-candidatura, além, é claro, também de outros detalhes aí dessa situação. Além disso, também a situação aí do materno infantil, né? O prefeito Luciano Burigon pediu ajuda do Estado mais uma vez, também a situação da saúde, a dívida do Estado aí da saúde passa dos 500 milhões, e somente com judicialização, ou seja, aqueles processos judiciais para que as pessoas recebam o que lhes é de direito, no caso, o atendimento médico, a medicamento, o procedimento, são mais de 100 milhões, e o secretário Vicente Caro Preso não sabe como vai conseguir cumprir todas essas determinações devido à falta de recursos na saúde. Um outro assunto também é a importância, né, que o Vicente Caro Preso ontem falou aqui em Chapecó sobre os cuidados com a dengue, ainda mais agora chegando o verão, nós teremos um verão bastante quente e é preciso ter todo o cuidado. Também aí o apoio de Pedro Simon, ex-senador gaúcho, a Mauro Mariani, que pede renovação na Executiva Nacional do PMDB. A visita de Paulo Bauer a Chapecó, Ivan Carlos Anholeto, que vai ser o próximo secretário de Esportes de Chapecó. Possivelmente ainda não há a confirmação oficial, mas o PSDB já ofereceu o nome de Ivan Carlos Anholeto para ser o próximo secretário dos Esportes em Chapecó. O Ivan Carlos não quis falar sobre o assunto, mas as informações que eu tenho de bastidores é que é ele o nome indicado pelo PSDB e o próprio prefeito Luciano Buligon disse que o cargo é do PSDB, ou seja, então são os tucanos que indicam e a escolha da executiva tucana é pelo nome de Ivan Carlos para substituir Itamar Anholeto, que no início do ano assumirá a presidência da Câmara. Tudo isso e muito mais a partir das 13 horas e 15 minutos no programa Bastidores com Marcelo Lula. Grande abraço a todos, siga na programação da Super Condá, rádio líder de audiência, e temos encontro marcado, então, com todas as informações do que acontece nos bastidores da política. Repito, 13 e 15 da tarde. Grande abraço. Valeu, Lula. Abraço para você. Abraço a todos os amigos aqui que participaram. Né? O Pedro Viana também, que atualizou as informações para a gente por aqui. Lembrando que bastidores, então, a 1 e 15 da tarde, logo depois do Jornal da Hora. Né? Tem antes o Jornal da Hora, por volta de 10 para 1 da tarde, com Paulo Gomes e Pedro Viana, atualizando as informações de Chapecó no geral. E depois, a 1 e 15, os bastidores da política. Depois, 1 e meia, o Resenha Nota 10. É a programação líder do rádio aqui na Supercondá. 8h38. Abraço aqui o pessoal do bairro de Fiú, que ligou 4 da tarde de ontem, caiu um poste de energia elétrica lá de luz, né? E até agora está sem energia elétrica, o pessoal está reclamando por lá, né? Foi isso aí, né, Ia, que o pessoal ligou. 4 da tarde de ontem, caiu, e aí não voltou mais energia elétrica lá no Di Fiore, tá certo? Pessoal da Celesc, por favor, dá uma olhadinha por lá, já encaminhei inclusive um recado para o Aderbal Pedroso da Silva, que é o chefe da Celesc aqui na nossa região, né? Para resolver esse problema também, para saber o que aconteceu de fato ali, mas segundo informações dos moradores, poste de energia elétrica teve um problema por ali e até agora, desde as 4 da tarde de ontem até as 8h30 da manhã de hoje, sem energia elétrica por lá. Vamos resolver o problema por lá, né? 8h39, em nome de Drogarias Ultra Popular, Bucro Forte, Aurora, Britagem Biliar, Baterias Moura, com o pessoal da Auto Elétrica, Baterias Ipasa, Gotas Prostáticas, Nery Calçados e Confecções, Lojas Becker, Artique, Fruteira Quatro Estações, Vitamel e também Sul-Americano. Colocamos ponto final na semana de informações por aqui, cedinho na Supercondá, a partir das 10 para 7, sempre o primeira hora. Eduardo Prado, segunda-feira, tamo junto por aqui na Supercondá, 10 para 7 da manhã, às 8h30, atualizando tudo o que acontece em Chapecó e região. A todos um bom fim de semana, obrigado por cair na audiência, fizemos uma ótima semana de informações. Segunda-feira, estamos de volta. Obrigado, meu caro Juninho Espíndola, pela sua participação. E assim a gente vai encerrando mais um Primeira Hora, desejando aí que a nossa manhã seja especial, possamos produzir bastante para tentar também fazer um amanhã muito melhor. Bom dia a você e até o próximo Primeira Hora aqui na Super Condá AM. A equipe do Primeira Hora diz assim: chegou no final. Não temos mais informações para hoje, também não temos mais tempo. Na sequência, programação especial, sempre bem preparada para você na Super Condá. E a gente se encontra no próximo Primeira Hora aqui da Super. Você está ouvindo a ZYJ746, Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Ô louco meu! Loucura, loucura de ofertas na Ufana! Jogos de lençol de casal com 4 peças a R$19,90. Lindos atualhados de mesa em Oxford a R$6,90 o metro. Tecido blackout com 2,80 metros de altura a R$19,90 o metro. Colchas de casal com porta travesseiros a R$59,90. Bermuda masculina a R$9,90. Calça e camisa social masculina a R$29,90 cada. E pra você, senhora, estas ofertas são imperdíveis. Bermudas em Liganet a R$16,90. Blusas e regatas a R$18,90. Vestidos também em Liganet a R$24,90. E mais! Todos os setores de moda, adulto e infantil da Ufana com 20% de desconto, podendo parcelar todo. Suas compras em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Exceto ofertas. Alfana, lugar para a família comprar barato. Está precisando de dinheiro? O Paraná Banco tem empréstimo rápido e fácil para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos, sem consulta ao SPC e ao Serasa. Se você possui empréstimos em outros bancos, compramos as suas dívidas e você ainda sai com mais dinheiro no bolso. Não perca tempo procurando por aí. Venha direto para o Paraná Banco, pois possuímos as melhores taxas e prazos do mercado. Paraná Banco em Chapecó, na Fernando Machado, em frente ao restaurante de Itália. Telefone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. Hospede-se em Chapecó na melhor localização da cidade. Hotel Lang Palace, máximo conforto e a maior estrutura de eventos no centro de Chapecó. Visite nosso site langhotel.com.br. Reserva 3361-6868. Atenção! Esta semana tem festa de aniversário na Lojas Becker. Serão 3 dias de ofertas incríveis. Começa nesta sexta, continua no sábado e só termina na segunda. Móveis e eletrodomésticos em até 10 vezes sem juros. Juros zero. Começa nesta sexta. Vem comprar barato. Mega promoção de pneus Santa Pedra. Pneus Bridgestone 205/55, raio 16, apenas R$372. Pneus Continental Viking 195/55, raio 15, apenas R$259. Pneus Continental Viking 175/70, raio 13, apenas R$166. Na troca dos 4 pneus, a montagem e balanceamento é cortesia. Confira na Santa Pedra ou ligue 3321-8877. Santa Pedra, sempre fazendo o melhor por você. Sua casa na moda com mega prazo, tudo em 10 vezes para começar a pagar daqui a 60 dias. Cama para sofá 2 e 3 lugares, apenas R$9,90 parcela. Jogo de lençol casal realce prêmio, 3 peças com parcelinhas de R$4,90. Cortinas para sala 2,20 por 2,40, só R$7,90 mensais. Toalhas de mesa, parcelinhas de R$2,59. Mega prazo em 10 vezes, com a primeira para janeiro. É só na Leve. Sexta-feira, sagradas novenas e curas, milagres e libertações, às 9, às 14 e às 19h30. Domingo, Deus salve a família. Deus salve a família. Às 18h30, celebrando a fé, o amor e a salvação. Segunda-feira, às 20 horas, Congresso dos Empreendedores. Congresso dos Empreendedores. Na fé de Jeová Jiré. Quarta-feira, tarde da bênção para o ar. Às 14h30, Igreja do Evangelho Quadrangular, a cadeia da prece. A cadeia da prece. Rua Augusta Miller Bonner, 75D. Em frente à rodoviária, no bairro Passo dos Fortes. Natal antecipado Lojas Magrão, com muitas vantagens para você. Toda loja, todo estoque, inclusive as bancas de ofertas, tudo em 10 vezes no crediário. Mas você só paga 9, porque a primeira parcela já vem quitada e só começa a pagar lá em janeiro. Nas Lojas Magrão tem um festival da bermuda de tactel por R$7,90, R$9,90 e R$19,90. Tudo isso em 10 vezes, mas você só paga 9. Promoção assim é só nas Lojas Magrão. Aberto sábado à tarde. Lojas Magrão. Jornalismo sério leva esta marca. ZYJ746. 610 kHz. Rádio Super Conda. Informação total. Total. Total. Ouvintes da Super Condá, já estamos de volta na programação desta sexta-feira, 17 do mês de novembro de 2017. Quero falar da Rede Schumann. A Rede Schumann tem 3 lojas em Chapecó, 2 na Getúlio e outra no bairro EFAP. porque tem promoção hoje, sexta e amanhã, da Rede Chuma aqui de Chapecó. Eu estou nessa aqui, ao lado do Banco do Brasil, na Getúlio Vargas, falar com meu amigo Pardinho, que é o gerente aqui dessa loja. Pardinho, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. O que que temos de ofertas hoje e amanhã na Chuma? Bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes, nossos amigos, parceiros aí. Estamos muito felizes de estar aqui, Pedro, mais uma vez falando dessas ofertas aí, porque a cada dia a Schumann prepara ofertas e os clientes da rádio, nossos ouvintes, estão vindo comprar, tá? Eles vêm e falam que estão ouvindo na rádio, isso é muito gratificante pra gente, tá? E eu separei algumas ofertas hoje aí, que de final de semana, para começar um produto bacana, um jogo de copos, Pedro, ou caixa térmica, por apenas R$ 59,90. Isso mesmo, um conjunto de taças ou uma caixa térmica, tá? Por apenas R$ 59,90. Beleza? Lembrando que também eu tenho máquina de lavar roupa, tá? Automática de 15 quilos, com parcelas de R$ 99. Estofado, Pedro, chegou uma linha nova de estofado aqui na Schumann, que com certeza a dona de casa vai gostar, cores diferenciadas, por apenas R$ 79 a parcela, muito barato e com qualidade, tá? Tenho também, não vou deixar de falar do lançamento nosso, que é o iPhone 8. O iPhone 8 tá bombando de vender. Produto de qualidade, muito procurado, e aqui na Schumann você vai encontrar. Tem o 6, o 7 e o 8, você que escolhe qual você quer, tá? Tenho várias cores, eu tenho vermelho, tenho dourado, tenho preto, tenho bastante novidade, tenho J5 Pro, J5 Prime, produtos aí com preço bacana, a gente parcela no cartão, parcela no carnê da Schumann, como você preferir. Pode vir aqui hoje, estamos até as 21 horas hoje, Pedro, nessa sexta-feira, e amanhã, sábado, no caso, até as 18 horas, tá? Esse horário das 21 horas, lembrando que é justamente para aquela pessoa que não tem tempo durante o dia. A gente reservou das 18 às 9, aí, das 21, essas três horinhas aí para você ter tempo de vir com a tua família, olhar o produto, fazer a tua compra com tranquilidade e não deixar de aproveitar nossas ofertas. Muito bem, falamos com o Pardinho. Não esqueçam as ofertas então da Schumann, as três lojas aqui de Chapecó, só hoje e amanhã. E hoje a Schumann, como disse o Pardinho aqui da Getúlio, lá do Banco do Brasil, é até 9 da noite. Não tem desculpa de horário, viu? Em seguidinha, a jornalista Raquel Lang com o Estúdio Condá. Eu retorno mais tarde na programação da M610. Você está ouvindo a ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Aqui na minha fábrica de biscoitos, a cobrança Sicoob é um ingrediente especial. No meu escritório, as tarifas da cobrança Sicoob merecem um happy hour. Aqui na escola, a cobrança Sicoob fez a diferença na matemática financeira. Tá aprovada. Quando pensar em cobrança, pense em quem tem uma das melhores tarifas do mercado. Conheça a cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Alô, meu amigo, minha amiga ouvinte, sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso Espaço para a Saúde Bucal, uma parceria da Rádio Super Condá com a rede de clínicas Oral Sim. Aqui em Chapecó, o telefone para você agendar a sua avaliação é o 33619595. Novamente, no estúdio, o Dr. Rafael Cordeiro, diretor da Oral Sim. Doutor, depois de 3 anos de atendimentos e sucesso na nossa cidade, quais são os depoimentos mais frequentes que vocês ouvem de pessoas que trocam as dentaduras pelas próteses sobre implantes dentários? Imagino que a diferença na vida dessas pessoas deve ser enorme, não é mesmo? Seja bem-vindo, doutor Rafael. Saudações, meu parceiro Florão. Meus cumprimentos também aos queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Super Condá. Excelente pergunta, meu amigo. O principal depoimento que eu acompanho ao longo de todos esses anos como profissional, e principalmente nesses 3 anos da Oral Sim aqui em Chapecó, é o depoimento de pessoas que, na verdade, se arrependem de não terem feito o tratamento antes. Tamanha é a mudança que acontece nas vidas delas. Eu já ouvi pacientes que sofreram aí por 30 anos com uma dentadura na parte inferior, por exemplo, chorarem depois de me dizer que deveriam ter realizado esse tratamento há muito tempo atrás, porque agora eles podem sorrir, mastigar sem medo, e essa reação, ela é muito gratificante para nós, porque a gente sabe que boa parte da população passou por aquele período lá da odontologia no passado, onde só se tirava dentes, né? Passou a usar uma dentadura, uma ponte móvel, a se incomodar com isso, e hoje nós podemos mudar essa situação através de implantes dentários na Oral Sim. É muito bom poder devolver a saúde e a alegria de viver das pessoas através dos implantes. E não é somente a mastigação e o sorriso que melhoram, tá? Nós estamos, afinal, mexendo com a felicidade das pessoas, com a autoestima, lidando com a emoção delas. Então, para nós do Oral Sim, é um motivo de muita alegria e felicidade poder trazer para a população chapecoense um tratamento moderno e eficiente como esse. Algumas pessoas, inclusive, tá? Às vezes deixam de fazer o tratamento, por quê? Porque tem medo de dentista, não conseguem ficar na cadeira do dentista para fazer o procedimento, porque tem um trauma ou um medo muito grande. Pois hoje em dia, isso não é mais um problema. Na Oral Sim, você pode fazer o seu implante dentário dormindo. É isso mesmo. Tá? Através da técnica de sedação consciente, você faz o seu tratamento com implantes e nem vê o tempo passar, porque você está sedado. É maravilhosa essa tecnologia. Ela permite que você faça procedimentos sem ver, sem perceber e sem ter ansiedade ou medo. E tudo isso está ao seu alcance na Oral Sim. Basta você ligar no 3361-9595, vou repetir para você, tá? 3361-9595 e agendar a sua avaliação. Ou também você pode mandar um WhatsApp para 98894-6122. 98894-6122. Venha fazer o seu implante dentário com a qualidade e a confiança da Oral Sim. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Dr. Rafael Cordeiro. E você? Está esperando o quê? Volte a ser feliz com implantes dentários modernos e estéticos. Ligue 3361-9595 ou mande um WhatsApp 98894-6122 e agende uma avaliação. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Hora certa, Avan. 8h53. Novembro é o mês da Black Friday na Avan. Um mês inteiro com ofertas arrasadoras. Nesta semana, jogo de copos Opera 8 peças, só R$19,99. Prato raso ou fundo Oxford, apenas R$6,99 cada. Todos os setores em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, azar é não comprar aqui. Essa semana inaugura a 104ª Mega Loja Van em Porto Belo, Santa Catarina. Rádio Super Condá AM, 610 kHz. Chapecó, Santa Catarina. Credibilidade, agilidade e compromisso com a comunidade. Uma emissora interestadual. Cronos, a primeira em segurança. Telefone 3329-5555 informa. A seguir, Estúdio Condá. Atrasos na entrega prejudicam a sua frota e fazem a sua empresa parar no tempo. Conheça o rastreamento veicular da Cronos, a mais completa de Santa Catarina. Serviços para veículos leves, médios ou pesados, que se adaptam à sua frota. Rastreamento via web, sinais de alerta em qualquer violação no percurso, relatórios gerenciais e controle logístico. Acesse cronosrastreamento.com.br. Sua frota sob controle. No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017. E UNOESC, uma atitude para toda a vida. Falta

Só na rede de farmácias São João você compra com qualidade e economia. Confira nossas ofertas. Protetor solar L'Oréal Expertise Fator 30 200 ml, somente R$ 39,99 cada. Kit desodorante Nivea Aerosol com duas unidades, apenas R$ 18,99. Kit sabonete Dove com seis unidades, R$ 11,99. Só nas farmácias São João. Você e sua família sempre compram bem. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2003, a Folha do Bairro registra em suas páginas o dia a dia da nossa gente. Os fatos, a análise e a pauta do que será notícia. Anuncie na Folha do Bairro e coloque uma boa impressão para o seu negócio. Assine a Folha e receba em sua casa um jornal com conteúdo. Folha do Bairro, 3329-9344. 3329-9344. A partir de agora, você acompanha o Notícias em um Minuto. Programa da Câmara Municipal de Chapecó. Esta semana, o Poder Legislativo de Chapecó completou 100 anos. O presidente da Câmara, vereador Valmor Escolari, do PSD, conta um pouco da história da instituição e dessa data histórica para toda a comunidade chapecoense. Esse é um ano extremamente importante, o ano do centenário da cidade de Chapecó e também o centenário da Câmara de Vereadores, que começou lá em 1917, através dos conselhos, criado em 15 de novembro também, de 1917, através dos antigos conselhos. Depois, na década de 40, transformou-se em Câmara de Vereadores. E agora, comemoramos também os 100 anos, o centenário da Câmara de Vereadores de Chapecó. Você acompanhou o Notícias em um Minuto. Programa da Câmara Municipal de Chapecó. Você quer uma graduação de qualidade com a infraestrutura e todo o clima que a universidade tem? Mas você também precisa de liberdade para estudar a hora que quiser e onde estiver? Pensando nisso, a UNOESC apresenta a Graduação Mix, a união de aulas presenciais e digitais. Inscreva-se gratuitamente na UNOESC Chapecó para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física e Pedagogia pelo site vestibular.unoesc.edu.br. Graduação Mix, a mistura perfeita para o seu estilo. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Nove horas, cinco minutos. Quero dar então as boas-vindas ao deputado federal João Rodrigues, PSD de Dado. João, eu vou começar talvez pela parte inversa. Eu sempre priorizo o mandato, mas como a nossa agenda hoje está corrida, eu vou mais pelos pontos que estão saltando aos olhos. E aí vem a disputa eleitoral do próximo ano. A gente vai ter que, porque é obrigação, é um direito e uma obrigação, vai ter que votar, vai ter que eleger o nosso próximo governante. E em nível de Estado, a situação está um tanto confusa. Parece que há dentro do partido muita diferença de pensar. Se for perguntar para o Colombo, por exemplo, talvez a resposta dele à chapa dos sonhos não seja a mesma resposta do Merizio, que pode não ser a mesma resposta do João Rodrigues. Qual é o movimento político dos sonhos, o palatável, aquilo que diz, olha, se fosse para o João Rodrigues decidir, é uma pergunta meio cretina, mas se fosse para o João Rodrigues decidir, o que ele decidiria? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, bom dia à equipe da Super Condá, eu decidiria que eu seria o candidato a governador. Esse é o sonho. Sim, pensa assim. Esse é o sonho. Mas eu acho que a política do momento que o Brasil vive, ela tem que ser pensada diferente. Não é apenas... E dá. Eu acho que dá. Tem espaço para isso. Você tem que priorizar o Estado. O que é o bom para Santa Catarina? Não é apenas uma grande aliança, mas uma aliança de pessoas que têm um compromisso com o Estado, que tem um projeto para Santa Catarina. Porque hoje... fazer política por vocação. Política não é negócio. Não é um negócio para você ficar rico. Não é um negócio para você ganhar dinheiro. Apesar de que, inegavelmente, vou falar de mim, para mim, o salário de deputado é um grande salário. Graças a Deus, hoje, na atividade privada, eu ganharia mais que isso, em razão da minha atividade. Mas, há tempos atrás, quando eu apenas estava numa emissora de rádio, eu ganhava bem, sempre ganhei muito bem, graças a Deus. Mas nem perto do que um deputado federal ganha. Então, o salário, para mim, é bom, excelente. Mas é para você manter a sua estrutura familiar, com as suas atividades profissionais paralelas, para você poder ter aquilo para afirmar a sua condição de vida. Mas quem vem para a política ou vai para a política com o objetivo de ganhar dinheiro, nunca foi para isso. E quem veio com esse objetivo deu errado. Então, hoje, eu acho que mais do que nunca, você tem que ter um projeto para o Estado. E aí você tem que avaliar com as pessoas que têm uma afinidade. Então, você trabalha numa coligação agora. Por exemplo, o PSD, liderado pelo deputado Meirelles, nosso presidente, trabalha com uma aliança com o PP, com o PSB, com o PDT, com vários partidos de pequeno porte. O PSDB tem o senador Paulo Bauer e o Napoleão, prefeito de Blumenau. O PMDB tem os seus quadros com o Mauro Mariani, o Udo Deller, o Dário Berger. O Partido dos Trabalhadores tem lá, pelo que me parece, o deputado Décio Lima, que é o que desponta. É o que está despontando. Pelo PT. Então, são bons quadros, são bons nomes. Eu não posso aqui denigrir mais de ninguém em detrimento de dizer que eu sou melhor que tudo isso que está aí. Não é verdade. Eu acho que todos temos bons quadros. Agora, há uma aliança. Essa aliança está sendo construída. Eu particularmente, eu não tenho veto. Eu disse, afirmei, vou afirmar publicamente mais uma vez, o único partido que eu não consigo fazer uma aliança em primeiro turno é com o PT. E aí vem o em primeiro turno já tem uma diferença aí. Como é que funciona isso? Porque, olha só, nós estamos vendo, em termos de Brasil, quem pega uma foto ou um áudio ou um vídeo de um ano e pouco atrás, vê um Brasil em pé de guerra. Exato. Vê um Brasil onde jamais poderiam estar no mesmo ambiente o PMDB e o Partido dos Trabalhadores. Porque haveria ali um confronto físico, não verbal. Certo. O tempo parece mesmo ser o senhor de todas as coisas, e aí você vê a prevalência do interesse, porque o ex-presidente Lula, nas caravanas que está fazendo, e são caravanas eleitorais, ele já está se aliando com o PMDB. Exatamente. E ele diz, não, eu perdoo, eu sou um cara legal, eu acho que a gente tem que exercer o perdão, quer dizer, já dizendo, eu preciso do PMDB, senão eu não chego lá. Dá para engolir isso? É palatável? Ou essa história, olha, eu não faço isso no primeiro turno, porque no segundo eu vou estar muito doido, precisando do apoio de todo mundo, quem me apoiar está valendo. E aí o que acontece? Se eu receber apoio na política, é moeda de troca. Eu apoio, mas depois eu abro o governo para propostas, para cargos. É o exercício que o brasileiro está acostumado. Isso não existe mais. Pois é, não existe mais, mas o João coloca aqui, olha, eu tenho vontade de ser candidato, aí já vamos chegar se é a vice ou é a cabeça de chapa. Com que partidos e recebendo apoio de quem? Porque uma coisa é dizer, eu não quero apoio do PT no primeiro... Eu não quero apoio do PT e outra aliança. E depois é dizer, no primeiro turno, já vem uma vírgula, já vem dizendo, mas depois pode mudar. Não, equívoco. Não. Primeiro passo, alianças, coligações acontecem no primeiro turno. Ali você fecha a coligação. Ali está a coligação e os compromissos são com a aliança feita em primeiro turno. Sim. Segundo turno, ninguém sabe quem vai. Lá, você quer o voto do eleitor. E você não pode dizer que eu não quero o voto do eleitor do PT. Como é que não vai? O voto do eleitor. Você não vota em mim. Se você é do PT, não vota em mim. Não, peraí. Não, vamos confundir as coisas. A minha situação de não coligar com o PT em Santa Catarina é porque é uma questão pontual de anos. Se hoje eu disser, olha, estou aliado ao PT, mesmo porque o deputado Décio Lima do PT é meu amigo, me dou bem com ele. Eu não preciso ser inimigo. Agora, nós temos uma pontualidade, e exatamente para não acontecer o que está acontecendo com o Lula e o PMDB lá do Nordeste, é por isso que eu não admito essa coligação. Complicado. Eu não faço coligação com o PT. Então, esse é o fato. Eu estou mantendo uma palavra, eu sou o único. Uhum. O último dos moicanos que diz isso. Mas eu estou dizendo isso em respeito ao PT também. Por que isso? Porque eu não vou fazer essa aliança. Como o PT de Santa Catarina, em primeiro turno, não fará aliança comigo. Porque eu estou dizendo, ele também diz isso. Eu respeito o eleitor do PT. Ele pode ter ponto de vista diferente, ele pode ter seu candidato, mas eu tenho que respeitar ele, assim como eu respeito o meu eleitor. Já pensou eu aliado no primeiro turno com o PT, numa coligação, coligado? Não vamos falar primeiro, eu falo em coligação. O que é que vou dizer para o povo de Chapecó? As pessoas dizem, mas João, questão, que é isso? Essa questão, nós estamos, como eleitores, anestesiados a ponto de entender uma coisa, são as disputas normais, as disputas absurdas, outra coisa é a eleição, e na eleição a gente amortece, tudo pode, e o bem maior prevalece, porque se fala muito, não, olha, se nós estamos fazendo o que estamos fazendo é em função de um bem maior, do seu próprio bem, eleitor. Isso é que muitas vezes eu me perco, eu fico pensando, nós toleramos ou não toleramos, entendemos ou não? É, mas é o fato, eu estou tendo posição, pelo menos eu tenho posição. Sim. Eu estou dizendo como é que eu quero, como é que eu farei. É, não farei coligações com o PT em hipótese alguma. Então, ponto, eu estou mantendo. Já está claro. A minha posição é clara. Ah, mas no segundo turno você quer voto. Quem vai disputar a eleição, você não pode dizer que o eleitor... Não, é o eleitor, estou falando uma coligação onde você tem compromisso de compartilhar o governo. Onde você destina para o Partido A, na composição, o melhor quadro que ele tenha para assumir a Secretaria da Agricultura, por exemplo. Sim. Como foi o meu caso quando fui convidado. É isso que eu estou te dizendo, coligações. Okay. Segundo turno não tem coligação. Segundo turno segue a mesma do primeiro. Porém, lá os apoios e os eleitores fazem a sua opção. Então, o que vale é o primeiro turno. Então, é a coligação estabelecida no primeiro turno. Exato. E os votos são bem... Esse seria o resumo da ópera. E os votos são bem-vindos. Sempre. De onde vier. Não, não, porque o eleitor... Vamos lá, de onde vier. Eu só não faço coligação. Sim, compartilhamento, tá bem claro. De governo. Que é isso que o Lula está propondo no Nordeste com o PMDB. É uma coisa que vai ser difícil de engolir. Não sei, isso, essa talvez seja a minha inquietação, ou a minha perplexidade. É justamente a gente ter visto uma guerra, porque se estabeleceu uma guerra nesse país, e depois a gente entender que não, isso era um tempo. Agora tem o tempo do voto, que é outro. Eu realmente tenho curiosidade, é uma curiosidade meio mórbida, de entender como serão os movimentos futuros. Mas vamos entender aqui. Mas o meu movimento já entendeu. Já está bem claro. O meu, não vai excluir. Ter. Então, para o ouvinte, não vai ter. Se depender do João Rodrigues, atenção, é antinatural. Não acontece coligação com o Partido dos Trabalhadores. Exato. Se o João for candidato, se for para o segundo turno, aí o eleitor vota em quem quer, porque Exato. Não tem como separar na urna o voto. Não tem, o eleitor não registra de que partido. Não, é. Vamos lá. O eleitor do PT é um eleitor qualificado também. Não dá para descarregar porque não votou em mim, é ruim, não. Não, absolutamente. São pessoas pelo amor de Deus. Que tem uma ideologia. Tem uma ideologia, gente que trabalha, gente dedicada, tem gente do bem. Tem muita. Então, vamos deixar muito claro. Não é porque o sujeito não vota em mim que não presta, pelo contrário. Aí nós temos que saber, cada candidato, cada partido tem que conquistar o seu voto pelo seu serviço prestado. Eu acho que é assim que funciona. Olha, isso posto, a gente entra então na questão interna, porque ela precede o nome que vai estar na urna eletrônica. É curioso como a gente tem uma avaliação de que os nomes têm que vir do litoral. Os partidos se reúnem, as reuniões acontecem lá. Lá é que está a esfera maior do poder. E aí a gente aqui no Oeste é avisado. Olha, o Partido X lançou o José, o Partido X lançou o João. É possível dar um sentido de equilíbrio e dizer, não, peraí. O Estado tem a região Oeste, tem a região Central, e nós participamos disso, ou a gente só recebe um aviso ou uma lista dizendo aqui, ó, o litoral já decidiu quem são os nossos candidatos. Eu coloco isso porque muitas vezes quando se fala em Gelson Merizio, em João Rodrigues, mesmo em Pedro Czai, que seriam nomes que vão despontando aqui de Chapecó, a gente já os imagina na condição de vice, não cabeça de chapa. Uhum. É como se assim, não, espera que o litoral vai dizer quem é o cabeça de chapa e quem vai ser o vice do Oeste. Uhum. Quando você fala, eu quero ser candidato, é a governo, é a vice? Como é que você vê isso? Porque nós temos realmente menos votos. O número de votos do Oestino é menor. Aí entra aquela história já no segundo momento, se justifica uma campanha do voto do Oeste, Santa Catarina tem que ter um governador do Oeste? Bom, primeiro passo, vamos deixar muito claro, neste momento eu não sou pré-candidato ao governo. Nós temos um candidato do nosso partido que se chama Gelson Merizio, a quem disse e reafirmo que nós estamos apoiando. Essa semana surge na mídia de Santa Catarina minha pré-candidatura ao governo, porque ela nasce da base e do desejo de algumas pessoas. Mas eu, particularmente, reafirmo o meu apoio ao deputado Merizio. Disse a ele no café da manhã, terça-feira de manhã, de que nós vamos avaliar o quadro em dezembro. Vamos conversar partidariamente para avaliar o quadro. Isso é natural que o partido internamente avalie. Agora, há um desejo, sim, de parte da militância. Há um sentimento meu, uma vontade grande de ser candidato. Mas, nesse momento, dei uma palavra e mantenho ela. Agora, a questão de litoral. Vou te dar um exemplo. Eu, como deputado federal, que fui o segundo mais votado da história, perdi por 7 mil votos para o Espiridão, que é do litoral. Porém, eu só perdi porque o deputado João Pizzolatti desistiu da sua candidatura na última hora. Se Pizzolatti tivesse sido candidato, eu faria 30 mil votos a mais que o Espiridão, seguramente. Porque os votos do Pizzolatti migraram para o Espiridão, que é uma grande liderança, é um grande político, tem uma história. Agora vejam meus votos. Eu fiz 110 mil da 116 para cá e 111 para lá. Então, eu acho que a questão não é que o litoral, o norte, o nordeste. Eu acho que vale nós nos destacarmos como homens públicos. O oeste ter um candidato é natural, é importante que tenha. Chegou a vez do oeste ter. Eu acho que não é a questão do oeste. Você precisa eleger um governador na próxima eleição. Se for do oeste, seria uma grande conquista para todos nós. Agora, você não tem como ganhar eleição só com os votos do oeste. Eu acho que o candidato tem que ser, naturalmente, de qualquer região do estado, mas que tenha um compromisso conosco. Prioritariamente, nós que defendemos a bandeira do voto pelo oeste, vamos desejar e torcer e nos esforçar para que o candidato seja do oeste. Mas, necessariamente, não tem que ser obrigatoriamente daqui, sob pena de você isolar o estado e fazer os votos daqui e aí haver um boicote. Essa é uma estratégia que se discute muito, é justamente isso. Quando a gente fala no desequilíbrio, por exemplo, a saúde nos mostra muito claro isso. Eu uso o Hospital Regional como exemplo. A gente desenvolveu um formato único de gestão, uma gestão eficiente, uma gestão que dá a maior resolutividade do Estado. O que nós fazemos com R$ 10 aqui no Oeste, seguramente os hospitais do litoral precisam de R$ 20. Mas nós recebemos menos quantia, a quantia é menor, o repasse é menor. Isso dá um exemplo de como o Oeste, muitas vezes, quer queira, quer não, por A ou por B, sofre uma certa discriminação. Quando vem essa fala, sim, nós podemos eleger um governador do Oeste, é uma fala dessa palavrinha que eu acho um saco, mas que todo mundo usa, de empoderamento, de inverter um pouco a lógica de que o dinheiro, o poder e as benesses estão no litoral. Já ouvi também de outros partidos, essa estratégia não cola, governador do Oeste não cola porque diminui as outras regiões, mas não nos empodera. A gente não consegue, por exemplo, obras eficientes, não consegue falar em duplicação de BR, não consegue falar, pode dizer que é governo federal, mas tem um peso sim, não consegue equilibrar a questão da saúde porque estamos no fim da fila. Uhum. Dizer, olha, espera aí, nós somos uma força produtiva, nós temos direito, não funciona? Não é uma estratégia com bons olhos? Peraí. Não. Vamos voltar um pouco atrás. Eu estou te dizendo que é importante termos um governador do Oeste. É necessário termos um governador daqui. Chegou a nossa hora. Pois é. Eu já ouvi muito isso, chegou a nossa hora. Mas só vou te dizer que se você quiser eleger um governador só com os votos do Oeste, esqueça. Nunca vai eleger. Esse é o paradoxo. Não, mas não é um paradoxo, é um fato. O fato tem que ser o quê? Como é que nós qualificamos um candidato do Oeste? E aqui nós temos bons nomes, citado o próprio nome do deputado Merizio, nome qualificado. Eu tenho minha experiência de 7 mandatos também, estou credenciado a isso. O PT tem o seu quadro, o PMDB tem o seu, o PP tem o seu, cada um tem o seu. Mas eu entendo de que o voto do Oeste teria que ser maciçamente para o candidato daqui, e o candidato daqui teria que ser bem votado no Norte, no Sul, na Serra, sou pena que não ia lugar nenhum. Eu estou te dizendo a questão. Ele ia ter que chegar em cada lugar e dizer: olha, eu sou governador do meio oeste, do oeste, do sul, eu sou governador. E aí, como é que faz? Pois é. Então você tem que ser o quê? Quando eu fui deputado federal, como é que foi minha campanha? Eu sou deputado federal de Santa Catarina, fui o segundo mais votado do estado. Mas veja lá os números de como deputado, qual é o volume de recursos que eu trouxe para o oeste, para Chapecó especialmente. Você verá que hoje, graças a Deus, estou tendo oportunidade de intermediar em recursos importantes para a nossa cidade. Os demais parlamentares, colegas, também fazem o mesmo em suas cidades, em suas regiões. Então, estou te dizendo, é válido, claro que sim. Só entendo de que só com os votos do Oeste não elege um governador. Então, nós temos que tomar o cuidado daqui a pouco você rivalizar regiões com regiões e você acaba perdendo com isso. Dando um tiro no pé. Eu acho que esse é o cuidado. E esse cuidado o Meirinho está tendo, todos nós estamos tendo. O que se diz, para que as pessoas entendam, é: chegou a vez do Oeste de João Governador. É um fato, isso precisa ser dito. Tá, isso é possível? Claro que é possível. Agora, vejamos, nós estamos com dois... E aí é possível, com efetivamente, essa fala, eu vou ficar só nisso agora, depois tem que chamar o intervalo comercial, mas essa fala de que, olha, para o Oeste, então, vamos deixar o vice. Como, por exemplo, o nome do Amin prevalece sobre o nome do João ou do Merizio. O nome do Décio Lima, do PT, vai prevalecer porque ele é um líder mais estadualizado do que o nome do Uxai. Esse descompasso de forças, a gente pode dizer, não, espera aí. Não, mas é verdade. Nós somos cabeça de chapa ou não somos vice? Não tem como fazer isso. Você é candidato ao governo. Agora, não, você é cabeça para perder? Está aí o Fritz. Olha aí. Está aí o Milton Sander. Está aí o Maninho. Então, quando eu lhe imagino João Rodrigues candidato a vice, não, eu estou correto? Não, é candidato a governador. Todos serão candidatos a governador. Vão ter 60 candidatos a governador. Sim. Ganha um. Tu é o único que vai ganhar? Você tem que fazer uma aliança de vitória. Agora, tu tem que ser candidato a governador. Se você estiver bem encaminhado lá na frente, com uma boa aliança, com o melhor nome, tu disputa. E se não estiver bem, e numa composição você saiu derrotado por isso? Aí o S está derrotado? Eu não entendo assim. Eu entendo de que nós temos que ter o nosso candidato a governador, que é assim que estamos encaminhando. Agora, nós não podemos também, daqui a pouco é tipo, olha, vitória com sentido de derrota. Isso não é verdade. Quer dizer, a gente conseguiu lançar o candidato, mas se lascou porque não elegeu. Tá, e aí, ganha o quê? O que você tem que ter aí, em mente? Aí, então, tem espaço para isso. Você chega dizendo, eu quero ser governador, mas não, pelos dizendo... números, por não, isso, não, por não, aquilo... Não, pode... eu... não como é que não, você se é posiciona? Uma... Eu sou candidato a governador. É isso, então... é ponto. Agora, tu tem que saber que tem uma costura lá na frente. Exato, mas é o que eu estou querendo desenvolver. Aí, nesta costura, pode acontecer, sim, de ser candidato a vice. Seria vice do Amin? Não, nem estou falando isso. Não tô mas eu estou perguntando. Eu só estou te falando, pontualmente, você tem candidaturas pré-candidatas ao governo. Ponto. Sim. É isso que é interessa. Isso. Então, a gente para nisso. Tá, lá na frente, você vai discutir alianças. Agora, vou te dizer, como é que faz uma aliança? Eu, particularmente, fiz em Chapecó. É, você chama os partidos do qual você tem afinidade. Coloca todos em torno da mesa e começa a discutir o projeto para o Estado. Segundo, quais são os nomes que cada partido apresenta? Vamos lá, PSD, eu e Merizio, PSDB, Napoleão e Paulo Bauer, PP, Espiridion Amin, Silvio Drevec, PMDB, o Mauro Mariani e o Udo Deller ou o Dário Berger. Agora, discutindo o projeto, pessoal, agora é o encaminhamento para a composição. Quais são os melhores? Quem é melhor para o governo dentro de critérios adotados de aliança, aglutinação, composição, densidade eleitoral, menos rejeição, quem é? E assim se compõe uma aliança. Aí você pode ter oportunidade de ter o nome do Oeste com todos os quesitos para ser o candidato. Imagine você que se tu tiver o candidato do Oeste e o vice for do Norte, então é demérito para o Norte ser visto do Oeste? Não, absolutamente não, mas aí nós chegamos, é justamente isso, é esse entendimento, esse raciocínio que eu estou buscando aqui, porque a gente, parece que se não for a cabeça de chapa não vale. Não, e não vale. É assim, a gente tem que ver o resultado final. Então conseguimos desenvolver esse raciocínio. Tudo que vai acontecer vai ser a partir de números de pesquisa. A gente não pode se iludir, não pode achar que, olha, eu adoro o candidato Zé das Couves. O problema é que talvez ele nem desponte nas pesquisas. E aí o partido vai discutir, vai fazer as alianças. Eu, como eleitora, exato. Eu posso apreciar, posso querer que o José das Couves seja o candidato. Teu sonho. Mas aí o partido vai dizer, olha, não há viabilidade para essa candidatura. Eu vou só te dar um exemplo muito claro. Se José Fritz tivesse sido candidato a vice-governador de Luiz Henrique da Silveira no primeiro mandato, ele teria sido governador de Santa Catarina. Por quê? Porque naquele momento o PT vivia um momento. E naquele momento que o PT vivia, o PT fez uma opção de ter um candidato próprio, que por 70 mil votos não foi para o segundo turno. Por quê? Porque aí não houve aquilo que nós estamos conversando. É uma questão de discutir momento. É a foto do momento. Hoje, por exemplo, o PT, com todo o respeito, tem dificuldade de fazer uma boa bancada estadual e federal. O governo é difícil demais. Não vou dizer que é impossível, porque não existe impossível. Mas é um quadro de momento. Assim como nós tivemos oportunidade, por exemplo, da Ângela Amin ter sido vice de Raimundo Colombo. E o PP não abriu mão. O Raimundo foi senador com Luiz Henrique. Depois, governador com apoio de Luiz Henrique, reeleito. Então, tem momento, há momento. O Raimundo, prefeito de Lages, renunciou para ser candidato a governador. O que, que aconteceu? No meio do caminho, quando ele era candidato a governador, a coligação com o PP, que é o que ele desejava, não deu certo. Ele teve que ser candidato ao Senado numa aliança com o PMDB. Então, a Serra não teve o governador, teve a paciência de esperar, e ele voltou como governador por 2 mandatos. Então, esta articulação, você tem que ter o equilíbrio. É isso. O que o João descreve aqui, gente, a princípio parece complicado, mas ele está sintetizando aqui o que vai acontecer nos próximos meses. Essas perguntas que eu me faço, que você se faz aí do outro lado, que eu estou fazendo para o deputado agora, é justamente esse exercício. Porque no final se produz uma lista. E aí o eleitor diz, nossa, mas é isso? Foi essa a conclusão? O que nós estamos aqui é descrevendo os caminhos que podem ou não ser tomados que vão originar aquela lista futura, que vão dizer, olha, o candidato, a coligação foi essa, os candidatos são esses, e muitas vezes a gente tem dificuldade nessa compreensão. Agora, para dar certo isso, você tem alguns critérios. Primeiro, o candidato. Segundo, tem que ter apoio maciço da região. Se a região oeste maciçamente indicar aquele candidato que em virtude, ou por ocasião seja do Oeste, se o Oeste inteiro se dedicar àquele nome, tem chance de eleger o governador. Agora, depende do voto maciço. 70% dos votos do Oeste, por exemplo. Isso está condicionando a eleger um governador. Então, é importante que nós mantenhamos aquele velho discurso. É a vez do Oeste. Chegou o nosso momento. Isso nós temos que construir regionalmente. E é uma coisa que pode amadurecer numa velocidade muito rápida. Sim, pode, mas eu faria uma observação quando te disse que o correto é botar na mesa os nomes e discutir. Agora, eu acho que quem consegue ser o candidato ao governo vai ter que ter alguns critérios. Por exemplo, ele vai ter que ter aceitação popular, mas ele tem que ter apoio de coligação, ele tem que ter menos rejeição. E mais do que isso, se ele não tiver muito apoio popular e tiver uma grande aglutinação de partidos, dizendo, não, nós todos abrimos mão para apoiar fulano, ele passa a ser um candidato com viabilidade. Não dá para dizer que não passa, passa a ser com viabilidade. Esse é o caso do Merizio. Se ele conseguir isso, até no dado momento agora, e for assim o desejo, tem chance enorme. Mas cada um tem uma tese. A minha tese, dando apoio a ele, acho que tem outras possibilidades para o futuro. Mas nesse momento, nós não podemos enfraquecer um projeto que é de todos nós. E é curioso, só para provocar aqui, porque o que está acontecendo? Eu tenho muita pergunta para fazer, entender toda essa história de, olha, eu me coloco à disposição, eu tenho vontade, ao mesmo tempo eu respeito um velho amigo que está, digamos assim, é o candidato oficioso, porque isso aqui não é uma coisa oficial, mas é o candidato do partido. Quando esteve o Amin aqui, ele foi muito claro. Ele disse, porque eu cutuquei da mesma forma. Ele disse, qual é a chapa dos sonhos? O que é que você quer? Ele disse, olha, ele riu, né, de uma forma irônica, disse, mas as pesquisas estão me dando 30%. Eu quero ser candidato a governador. Uhum. E quero o PSD comigo. Agora, eu não estou dizendo nome nenhum. Eu quero o partido PSD. Então, ali a gente entende como existem esses meandros. Eu vou chamar intervalo comercial e, para fechar essa questão, João Merizio, entender o que foi o movimento da semana. Porque houve, sim, uma reunião de lideranças, você colocou as cartas na mesa, colocando essa vontade, e aí tem gente aqui que já está, os ouvintes já estão discutindo entre eles no Face e colocando perguntas, já está bombando aqui, dizendo como é que pode essa disparidade, vocês com 4%, que é o que dizem as pesquisas até agora, quererem um espaço contra, por exemplo, a mim, que tem já 30%. Então, em intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Ô, louco meu! Loucura, loucura de ofertas na Ufana! Jogos de lençol de casal com 4 peças a R$19,90. Lindos atualhados de mesa em Oxford a R$6,90 o metro. Tecido blackout com 2,80 metros de altura a R$19,90 o metro. Colchas de casal com porta travesseiros a R$59,90. Bermuda masculina a R$9,90. Calça e camisa social masculina a R$29,90 cada. E pra você, senhora!

tem de tudo no atacadão. Aproveite! Farinha de trigo Mona tipo 1, 5 quilos, 6,59. Leite condensado Piracanjuba, bag 5 quilos, 29,90. Bacon defumado extra paleta Pamplona 1 quilo, 10,98. Água sanitária IP, leve 2 litros, pague 1.800 ml, 3,59. Detergente em pó brilhante saco 4,5 kg, 21,55. Aproveite! No Atacadão Chapecó, na Avenida Senador Atílio Fontana, 501E. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017. E UNOESC, uma atitude para toda a vida. Oito horas, 36 minutos, e agora chega mais uma variável dessa equação, a equação do poder, ou da disputa eleitoral, ou do nosso futuro, porque de um lado eu tenho aqui João Rodrigues, que já disse, claro que meu sonho é ser candidato ao governo do Estado, e a gente fez aqui uma discussão, eu não vou dizer acirrada, mas eu tentei trazer para a realidade, né, como é que funciona mesmo esse... essa panela de pressão que depois, na hora que se desliga, que baixa a pressão, a população entende. Ah, então essa é a coligação. Ah, agora eu já sei em quem eu vou votar. João Rodrigues já declarou aqui a posição dele, mas chega agora Paulo Bauer. E quando a gente fala, eu vou começar da forma mais geral possível. PSDB, o que é que está acontecendo com o seu partido? Porque não tem, a gente vai chegar na questão estadual, sim, mas não tem como querer tirar a temperatura, como diz o gaúcho, tirar a temperatura lá de Brasília nessa confusão. Como é que vocês estão se virando por lá? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Super Condá. É um prazer estar aqui nesse seu programa. É um prazer estar em Chapecó, no Oeste Catarinense. É um prazer poder dividir um pouquinho do nosso tempo aqui com o João Rodrigues, esse grande deputado, esse grande líder do Oeste Catarinense, meu amigo, que em muitos momentos trabalha lá em Brasília em favor de Santa Catarina, como eu também faço. O PSDB é um partido diferente. O PSDB não tem aquela característica que muitos partidos têm de ter um chefe e todos os outros obedecem àquele chefe. Não tem uma única liderança, não tem uma postura de, digamos assim, consolidada numa única estratégia, numa única linha de comportamento ou de posicionamento. O PSDB, ele é um pouco mais aberto, ele é um pouco mais dividido em termos de exercício de liderança, de comando político, e isso não é uma coisa que acontece de hoje, isso já vem de longa data. E por isso mesmo, devido a essa situação, nós temos hoje um partido que se divide, por exemplo, nas questões polêmicas que estão sendo discutidas em Brasília. O partido hoje apoia as ações e os projetos que dizem respeito ao Brasil, as grandes reformas que precisam ser feitas, as modernizações legais que precisam ser feitas, a recuperação econômica, isso tudo conta com o apoio do PSDB incondicional. Nós, depois que foi feito impeachment, dissemos com toda clareza, nós queremos ajudar a salvar o Brasil e estamos cumprindo o nosso papel. Mas nem por isso nós temos uma unanimidade dentro do partido em relação ao governo. O governo do presidente da República é um governo que tem problemas. Tem ministros que estão sendo denunciados, tem ex-ministro que é descoberto com mala de dinheiro em apartamento, tem outro que está sendo ameaçado de processo. É uma confusão. Quer dizer, pior do que o PSDB é o próprio governo. Temos que reconhecer isso. Então, dentro do nosso partido, há um grupo que entende que nós não devemos dar atenção para essas coisas e devemos continuar ajudando a solução dos problemas do Brasil. E um outro grupo que já acha que a gente deveria ficar distante dos problemas e não permitir que esses problemas se transformem numa crítica da sociedade ao próprio partido. Bom, eu pessoalmente entendo que nós temos que nos alinhar ao governo quando o governo propõe mudanças, quando ele propõe modernidade, quando ele propõe novas soluções. Mas também acho que nós não precisamos ficar no governo para sempre. Eu acho que o tempo do PSDB como colaborador do governo está terminando. No final desse ano, no início do próximo, nós temos que chegar para o presidente da República e dizer: ó, amigo, nós fizemos nossa parte, ajudamos a construir tudo isso, hoje menos inflação, a inflação está em menos de 3%, o juro baixou pela metade, nós já estamos vendo empregos surgirem no Brasil de novo, nós estamos vendo a economia aquecer outra vez. Ótimo, então nossa parte está feita. Agora, presidente, o senhor continue, boa sorte, continue contando com nossos votos no Congresso, mas nós vamos fazer o nosso projeto para a presidência da República. E o PSDB vai ter candidato à presidência da República no ano de 2018. O meu candidato, inclusive, eu já declaro, chama-se Geraldo Alckmin. Tem gente que diz: ah, mas o Geraldo é muito calmo, o Geraldo é muito, muito gente boa, o Geraldo não dá soco na mesa. E eu pergunto: que tipo de presidente nós precisamos no ano que vem no Brasil, Raquel? Nós precisamos de um presidente pacificador, um presidente honrado. O Geraldo Alckmin é um homem honrado. Nós precisamos de um presidente ético. O Geraldo Alckmin é um homem ético. Nós precisamos de um presidente experiente. O Geraldo Alckmin é experiente. Se ele não é um sujeito que aparece como salvador da pátria, com aqueles discursos inflamados, um Collor da vida, daquele que nós conhecemos há 20 ou 30 anos atrás, nós temos que entender que o Brasil agora não quer nenhuma estrela. O Brasil precisa de calma. O Brasil vai ter calma para isso. Nós precisamos pacificar o país, nós precisamos fazer com que cada brasileiro se sinta dono do seu próprio destino e não mais entregar o destino do país para alguém que vem com aquele discurso: olha, eu vou ajudar o pobre, mas só faz isso pensando em voto. Olha, eu vou dar casa para todo mundo, mas só faz isso pensando em voto. Olha, eu não vou deixar o preço da gasolina subir, mas só faz isso para a Petrobras quebrar na mão de diretores corruptos. Quer dizer, esse tipo de coisa não serve mais para o Brasil. Então, eu diria que o PSDB, dentro dessa situação toda que nós estamos vivendo, o PSDB vai, sem dúvida nenhuma, encontrar o seu caminho, daqui a pouco fica pacificado. Essa é a questão, e vai, senador, embora, e vai liderar o processo, inclusive aqui em Santa Catarina, em especial aqui em Santa Catarina, onde nós fizemos no último sábado uma convenção com 2.000 pessoas presentes, todo partido unido, absolutamente unido, com o propósito e o projeto da candidatura ao governo do Estado à frente, colocado publicamente. Isso tudo faz parte do nosso processo. Senador, fica só uma questão. Você fala em pacificação, unificação. O Brasil está assim. O governo federal tem um baixíssimo índice de aprovação e o PSDB enfrenta, assim, percalços. A questão toda do Aécio, o jogo pesado de poder, né? O sentimento dele de ser, sim, ele se reconhece como uma liderança genuína. Ele se reconhece assim. E dá para o partido questionar, dá para o partido dizer: olha, não é bem assim, Aécio. É delicado isso. Ao mesmo tempo, o artigo do Fernando Henrique dizendo: fica até dezembro, é um ultimato público que a gente dá, desembarca desse governo, porque senão vocês ficam inviáveis para 2018 se mantiverem-se muito perto desse PMDB que está aí. Olha, nós podemos entender a manifestação do ex-presidente e ela vai acabar produzindo efeitos, como eu já disse, no início do próximo ano, quando efetivamente o PSDB vai continuar apoiando reformas e mudanças e avanços, mas sem ter a presença no governo. Mas não porque o Fernando Henrique disse, não porque nós estamos indo para a oposição, não. Exclusiva e especificamente porque nós vamos apresentar um projeto para o Brasil daqui para frente. Nós não vamos apresentar um projeto para este projeto ser a continuidade do governo Temer. O governo Temer é um governo transitório, é um governo que está cumprindo uma passagem constitucional e, por isso, ele tem que ser entendido como tal. Eu diria que o governo Temer nem é um governo do PMDB. porque se fosse do governo do PMDB, obviamente que nós não teríamos, por exemplo, o presidente do PMDB de Santa Catarina votando contra o presidente Temer na questão do processo que a Procuradoria-Geral da República lançou contra o presidente. Quer dizer, nós não podemos entender o governo do presidente Temer como um governo do PMDB. Ele é um governo de transição, ponto. E como sendo um governo de transição, nós temos que nos sentir muito à vontade para ter uma posição adiantada, uma posição diferente e que esteja voltada totalmente para o futuro. Com relação a Aécio Neves, quero lhe dizer o seguinte, Raquel e a todos os ouvintes, está aqui comigo um grupo de figuras importantes do nosso do partido, o nosso presidente Osmar, que aliás vai ser empossado hoje à noite num jantar como presidente da nossa diretoria do PSDB de Chapecó. Está aqui o nosso vereador Itamar, que é uma das grandes lideranças do nosso partido no município de Chapecó e em toda a região. E eu posso dizer a você uma coisa, Raquel. Aécio Neves, eu pedi votos para ele para a presidência da República. Eu não posso apagar a minha história. E naquele momento ele tinha propostas, ele não tinha nenhuma acusação, estava tudo certo. Eu sou do PSDB. O meu partido, João Rodrigues, não defende corrupto, o meu partido não tem compromisso com ilegalidades, o meu partido não impede a justiça de fazer a sua parte, nem a polícia. No meu partido, Raquel, se alguém cometer algum ato ilícito ou ilegal, boa sorte para ele. Vai na justiça e se entende com ela. Não existe no planeta Terra nenhuma frase, nenhuma letra e nenhuma imagem do Paulo Bauer defendendo Aécio Neves. Nenhuma. Zero. Eu nunca fiz isso. Porque o meu partido não me pede isso. Ao contrário do PT, onde o Lula tem uma condenação de 9 anos e meio de cadeia, e todos os petistas do Brasil defendem o Lula e dizem que ele é inocente. Onde a Gleisi Hoffmann responde a um processo no Supremo Tribunal Federal como réu, e ninguém diz que ela é réu, todo mundo diz que ela é inocente. Quando Zé Dirceu, ex-presidente do PT, estava na penitenciária da Papuda, depois de todos os crimes dele estarem comprovados, ainda os petistas diziam que ele era inocente. Então, quem protege os ilegais é o PT. Nós, do PSDB, não protegemos. O que chamou a atenção foi essa postura muito reativa do Aécio Neves. Ele não se recolheu, ele disse, olha, eu vou para casa cuidar do meu futuro e provar a minha inocência. Ele foi acusado e, evidente, pelos fatos que foram denunciados, a imprensa mostrou, eu vi, também fiquei muito triste com o que eu vi. Todos nós ficamos. Os eleitores dele, os aliados dele, nós ficamos muito tristes, porque ele usou palavras impróprias, ele foi tentar vender um apartamento e não conseguiu, aí aceitou dinheiro emprestado, aí em vez de pegar dinheiro pela conta bancária, deixou... É bem curioso, né? Que forma diferente de conseguir... Tudo isso... Comercializar o imóvel, o máximo tudo que a gente isso é muito dizer. Triste. Eu não sou juiz, não sou delegado de polícia, não sou promotor público para fazer julgamento. Portanto, a justiça deverá ser feita. Se a justiça entender que ele tem culpa no cartório, vai pagar por isso. Se entender que não, vai dar uma sentença de inocência para ele. Agora, uma coisa é certa. Nós não podemos parar nossa vida e nem vamos parar a vida do partido e nem vamos parar a vida do país por causa de uma coisa que é um assunto pessoal de um filiado. Então, muito bem, o Aécio é senador da República, é de Minas Gerais, e ele tem que se entender com o povo dele lá em Minas. Eu vou me entender com o meu povo em Santa Catarina. E posso dizer aqui, na presença do João Rodrigues, porque ele evidentemente também tem uma história política muito bonita, muito bem sucedida, eu posso dizer para todo mundo, eu não respondo a nenhum processo na justiça, eu não estou em lista nenhuma, eu estou absolutamente limpo, como sempre tive. E ainda tenho a alegria e a felicidade de ver hoje, em todas as pesquisas que me mostram, que são feitas aqui em Santa Catarina, que eu ainda tenho os mesmos votos que sempre tive. Ou seja, meus amigos não me abandonaram. Meus eleitores não trocaram de lado. Portanto, é um patrimônio. E a gente não pode querer imaginar que porque um personagem da política lá de Minas Gerais cometeu um ato que mereça questionamentos ou críticas, e sirva como fato para prejudicar ou diminuir a nossa atividade, o nosso trabalho, a nossa postura em relação aos nossos amigos aqui em Santa Catarina. É como dizem lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis, os manezinhos dizem assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E por isso a gente vai tocando o nosso barco para frente aqui, hoje em Chapecó, amanhã lá em Florianópolis, segunda-feira lá em Brasília. É nosso papel e nossa missão. Olha, é bem curioso, eu fico aqui avaliando. E quem nos acompanha pelo Face, o pessoal do Face já está fazendo seu próprio debate. Eles começaram assistindo o programa, agora estão debatendo entre eles. É muito divertido isso. Rola um debate aqui, rola um debate no Face. Mas para quem está acompanhando as imagens, estão sentados frente a frente um deputado federal e um senador. Mas dois possíveis pré-candidatos ou candidatáveis ao governo do Estado. O meu sonho é que os dois estejam juntos. Olha só, eu tenho ouvido aqui, e esse eu tenho ouvido esses momentos interessantes, acompanhado, foi o que disse aqui o Amin na semana passada, antes do feriado, estou meio perdida, mas ele disse com todas as... Foi muito mas claro. Mas uma diferença, Raquel, Oi. O Amin veio aqui, falou bem do João, mas o João não estava ouvindo, eu estou falando bem e ele está ouvindo. Eles estão aqui se olhando nos olhos, então eu vou chamar... É quase um namoro isso aí. É quase um namoro, eu estou aqui só, né, o pessoal vai fotografando, enfim, as imagens vão ficando, eu tenho que chamar intervalo comercial, mas na volta a gente faz um fecha, eu peço desculpas aos ouvintes mesmo, porque não vai dar tempo de colocar isso tudo no ar. São raciocínios, entendimentos, vontades, julgamentos em relação a posturas, tem de tudo aqui, mas não vai ser possível isso, não tem como, porque eu vou privilegiar um em detrimento do outro. Eu só quero aproveitar esse último bloco, então, para a gente compreender as posições, esses movimentos que acontecem agora, uns falam não, tem ainda gente falando em tríplice, em continuidade, em dar a vez, tem a história do PSDB ter sido colocado no fim da fila, defenestrado, deixado para trás, esquecido, sepultado nessa história da ordem natural das coisas, quando era vez de vocês acabou tríplice, então tem muita conversa, a gente vai para o intervalo comercial e na volta entende o que está rolando aqui no estúdio, voltamos já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM 610, Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9h50. Novembro é o mês da Black Friday na Avan. Um mês inteiro com ofertas arrasadoras. Nesta semana, jogo de copos Opera 8 peças, só R$19,99. Prato raso ou fundo Oxford, apenas R$6,99 cada. Todos os setores em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, azar é não comprar aqui. Essa semana inaugura a 104ª Mega Loja Van em Porto Belo, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Atenção! Você que é aposentado, pensionista do INSS e está precisando de dinheiro? Venha para o Paraná Banco. Possuímos as melhores taxas e prazos do mercado. Não consultamos o SPC e o Serasa e as parcelas são fixas. Se você possui empréstimos em outros bancos, fazemos a portabilidade da dívida e você sai com mais dinheiro no bolso. E mais ainda, ao fazer um empréstimo novo acima de 10 mil reais, você ganha na hora uma camisa da Chape. Venha para o Paraná Banco em Chapecó, na Avenida Fernando Machado, em frente ao restaurante de Itália. Telefone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. Fim de semana na Chuma é para chegar e comprar. Lavador Electrolux, 15 quilos, R$99,90 mensais. Estofados super modernos, a partir de R$79 mensais. Samsung J7 Prime, só R$99 mensais. Relógio Smartwatch, SW1, mais óculos virtuais, 3D 360, R$39,90 mensais. Conjunto de taças ou caixa térmica, só R$59,90 cada. Na loja e no site. Na Comarp você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comarp Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D, telefone 3324-3152. Passeio Avenida, um espaço multi com gastronomia, moda e serviços no coração de Chapecó. Clique Sushi, Andrea Studio Hair, Metafit Suplementos, Taberna Hamburgueria, MG Joias, Armazém Artigos Finos, Petiscaria Sete Mares, Chapecó Store, Mais Que Viagens, Florenza Boutique, Gabardina Moda Couro. Isso tudo é Passeio Avenida, na Getúlio Vargas, 1670N, Chapecó. Compre muito, pague pouco. Economize agora no Brasão. Papel higiênico personal VIP neutro 30 metros, R$14,99 a unidade. Presunto Peperi, R$9,99 o quilo. Tudo isso é economizar. Café Três Corações vácuo 500 gramas, R$8,99 cada. Antártica Lata Sub-Zero 350 ml no pack com 12 fica só R$1,59. Aprecie com moderação. Tudo em duas vezes sem juros no cartão ou cheque. Abasteça sua casa agora no Brasão. Você quer uma graduação de qualidade com a infraestrutura e todo o clima que a Universidade tem, mas você também precisa de liberdade para estudar a hora que quiser e onde estiver? Pensando nisso, a UNOESC apresenta uma inovação: Graduação Mix, a união de aulas presenciais e aulas online, tudo na medida certa. Saiba mais em unoesc.edu.br. Graduação UNOESC Mix, presencial e digital, a mistura perfeita para seu estilo. Agropecuárias, mercados, pet shops e produtores rurais. A Iambi tem a linha mais completa em rações animais. A Iambi, são 30 anos fazendo história junto com a sua empresa. Experiência e qualidade ao seu dispor. Venha fazer o seu cadastro na Iambi e conheça as vantagens. Ligue 46-3526-8000 ou acesse www.iambi.com.br e saiba mais. Iambi é vida. Está no ar o Boletim Kazan. Nos últimos 4 anos, a Kazan investiu quase 19 milhões de reais na saúde e no bem-estar de Chapecó. A estação de tratamento de água foi ampliada, com um investimento de 5 milhões e meio de reais. Além disso, novos sistemas de energia e motobombas garantiram mais tranquilidade no abastecimento. Para ampliar a cobertura de esgoto no bairro São Cristóvão, foram aplicados mais de 9 milhões de reais. E já está projetada a ampliação do esgotamento para a região do bairro EFAP, com mais de 43 quilômetros de rede e mais de 9.200 moradores beneficiados. A Kazan está em ação, pois sabe que ainda há muito por fazer. Kazan, Governo de Santa Catarina. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Olha, faltam 2 minutos ou 3 para as 10 horas da manhã e a gente tem aqui uma experiência interessante, porque temos dois e não excluo aqui, o João, ele foi muito cuidadoso o tempo inteiro. Ele falou da vontade pessoal de uma forma muito aberta de ser candidato ao governo do estado, mas ele sempre disse, isso é uma vontade minha e eu respeito a condição do partido que lançou como pré-candidato o deputado estadual Merizio, Gelson Merizio. Então, a gente tira esta foto desse momento em que há, sim, o próprio ouvinte nos e-mails, nas mensagens, no Face que nos manda, ele fala dessa divisão interna, dessa possibilidade, porque estamos em Chapecó, estamos falando de lideranças aqui do Oeste, né? E dessa possibilidade de finalmente termos senador, o nome do Oeste, porque a gente é muito adestrado a esperar que o litoral nos diga o que fazer. Olha, saiu a lista, né? E a gente, nesse contexto, fica um tanto inexistente. Isso gera um certo ressentimento. A gente não emplaca. A gente, quando recebe visita lá do litoral, é muito elogiado. Nossa, vocês são fantásticos. Vocês produzem, vocês fazem, vocês se viram com uma estrada esbugalhada, vocês não têm ferrovia, vocês não têm porto, mas vocês ainda assim são maravilhosos. Um tapinha nas costas e a política se resolve em Florianópolis. Então, a gente tem esse sentido, sim, de compensar. Mas tem uma divisão que se anuncia aí no horizonte entre João Rodrigues e Merício. Não posso deixar de perguntar, João, em relação ao vídeo, às redes sociais, a sua fala de uma eleição de 2004. E é uma fala que, nesse momento em que a gente está tão combativo, tão intolerante, ela dói no ouvido, porque é uma brincadeira, sei lá, uma brincadeira de mau gosto falar em superfaturamento. O que aconteceu ali? Que momento foi esse em que se ressuscita esse vídeo lá de 2004? Bom, eu devo ter dado 10 entrevistas sobre esse mesmo assunto antes desse vídeo voltar ao ar. E é evidente que você já tem conhecimento dos fatos. Trata-se em 2004... da eleição de prefeito, da qual fui eleito. Depois eu fui reeleito com o PT usando esse vídeo, tentando me atacar, dando a entender que nós estaríamos promovendo aí o Hélio um ato de corrupção. Tu já sabe, o ouvinte já sabe, Chapecó, decore salteado, sabe disso. Foi uma gravação de bastidor na casa do Hélio. Os vídeos já mostram, já vem a prova dos fatos. Mas a maior prova dos fatos é a condenação do PT e do Fritz em me indenizar em R$200 mil aproximadamente. Isso é a maior prova. Então, aquele vídeo foi um áudio captado numa gravação do horário eleitoral gratuito de 2004. E aquela gravação foi propositada, ela não foi uma pegadinha, não é uma câmera escondida, como algumas pessoas imaginavam. É o cinegrafista pegando imagens da mesa, e porém nós estávamos com o microfone conversando, e o cinegrafista e o produtor diziam, conversem descontraidamente, nós precisamos pegar imagem, fazer cenas. Dessa conversa. Mas não, a conversa demorou meia hora. Nós falamos de vários assuntos, brincadeira, piada, e fomos comentando. Como o horário eleitoral gratuito daquele dia tratava da Central de Resgate Social, que era um projeto que eu idealizei e montamos, Chapecó tem isso. E eu idealizava, na época, uma grande estrutura que nós não montamos, inclusive nem caminhão tinha. E daí, na mente, eu disse, olha, então, eu já estava ensaiando para gravar o programa. E quando começava, eu digo, olha, nós vamos comprar um caminhão para captar móveis usados, aquela coisa toda. E aí foi gravada uma conversa de bastidor, de brincadeira, mas uma série de brincadeiras. O ato criminoso foi do produtor, que ele pegou e editou a fita, fez uma edição, diminuiu e vendeu ou deu para o meu adversário. Você já sabe disso. Em 2008, meu adversário usou isso, foi debate aqui que você conduziu. E eu fiz 60% dos votos e o meu adversário foi condenado por ter induzido as pessoas a acreditar que era um ato verdadeiro de corrupção. Ponto. Isso já é passado, provado, e você sabe disso, o ouvinte sabe. O que ocorreu no momento agora? De onde parte? Eu não sei. Nós entramos com uma ação para quebrar o IP. Para saber de onde veio. De onde veio. Então foi um ato criminoso praticado por alguém que largou aquele vídeo e depois largou em duas páginas na internet. Santa Catarina Sem Corrupção, que atribui que seja ligado à esquerda, e o outro Jovens de Esquerda. Então foi quebrado o IP dos dois, vai ser quebrado através da justiça para identificar de onde veio. O fato é que, baseado nisso, do que está ali, nós fizemos a ata atuarial, onde tem mais de 150 comentários, 140 achando que era um ato recente, comentando como se fosse um fato de hoje e entendendo como se fosse um fato verdadeiro. E aí as pessoas não procuraram saber se aquilo, e nem se preocuparam em abrir o vídeo e ver na lateral do vídeo horário eleitoral gratuito, que era do programa do PT. Mas essa é a internet. E eles não fizeram isso. Essa é a internet. Essa é a internet que ela condena pessoas, porque a internet não é um território livre. As pessoas ainda têm o entendimento de que sim. Eu vejo muitas vezes pelas manifestações, quando a pessoa tem esse instrumento, ela cresce muitas vezes, ela se permite palavras que ela não se permitiria se estivesse olhando, ou se estivesse no telefone, ou se estivesse escrevendo um e-mail. Então a internet, ela propicia um tanto isso, né? Então imagine você que são 150 processos que estão sendo movidos, eu já ganhei 200 de um, deveria ganhar de mais. Mas não é esse o fato. O fato que tudo aquilo que tentou me atingir virou para o ao inverso. porque logo em seguida veio a imagem correta de estúdio, que nós temos o arquivo, o mesmo arquivo que nós apresentamos no horário eleitoral gratuito, que desfez toda esta façanha, e automaticamente as pessoas de bem que entenderam que era um ato de covardia, passa o sentimento inverso. Espera aí, por que estão fazendo isso? Qual é o objetivo disso? É destruir a imagem de quem defende Santa Catarina com altivez na tribuna da Câmara? Alguém que fez um questionamento para o dono do grupo JBS com firmeza? Alguém que permanentemente tem posição e dito historicamente que em Santa Catarina a única coligação que eu não participo é com o PT? Eu não estarei com o PT, não coligarei com o PT em hipótese alguma? Talvez seja por aí, eu não atribuo como ato do PT. Não vou dizer que é o PT que fez isso, porque eu não posso caluniar ninguém. Agora, a gente, quando quebrar o IP, vai descobrir isso. Mas vou te dizer que isso também me deixa feliz. Porque a pior coisa que tem é você passar desapercebido. E ninguém dizer se você, tá, você é preto, se é branco, se é gordo, se é magro. Agora, quando você é contestado e de forma covarde, isso te anima, é combustível. O pior é que se alguém estivesse apresentando uma cena verdadeira, um ato real, um fato pontual, que me envolvesse em algo criminoso. Aí realmente eu teria que pedir para sair, cuidar da minha vida e dizer não é para mim isso. Mas de qualquer forma as pessoas estão aí acompanhando e olha, confere aí a sua rede social o que estão dizendo. Olha, qual é o sentimento das pessoas? O debate aqui está pegando fogo, mas lá é na rede social, só em nome da... A primeira que se manifestou foi a Dionéia aqui, quero mandar um abraço especial para ela, em nome dela, saudar todos os ouvintes, explicar que realmente não tem como a gente colocar as manifestações no ar. Mas voltamos ao presente momento, tanto para o Bauer quanto para o João disse, olha, realmente... lançar, e eu penso muito em Chapecó e na região oeste. Eu não vou me ater nominar ou formar aqui o perfil físico de quem tem que ser candidato. Agora, que é curioso, e falei aqui para o João, esse sentido de descompensação do qual nós sofremos, que é ruim, muitas vezes, a gente receber elogio, tapa nas costas, um abraço e dá licença que eu vou cuidar do... Eu quero estar próximo do centro do poder, é lá que eu transito, é lá que eu orbito, é lá que eu consigo meus votos. Então, nós somos efetivamente preteridos. Claro que se eu entrevistar o governador, ele vai ter muitos argumentos para dizer que não, que nunca, como ele já disse aqui no estúdio, nunca o Oeste foi tão cuidado, atendido e bem visto como agora. Mas é nosso papel questionarmos e querermos mais, como, por exemplo, uma rodovia digna. É possível, e a pergunta é para os dois, como pré-candidatos, ou como aspirantes, ou como quem tem vontade, resolver, equalizar um pouco, ou isso fica como uma conversa de eleição, né? Que depois o tempo se encarrega de mostrar que não, que realmente o poder ele tem certas demandas mais urgentes. É muito mais interessante investir numa ponte histórica, milhões, né, debaixo do mar, do que olhar para carências da região oeste. É curioso isso, como Florianópolis consegue... exercer a pressão e conseguir os resultados. O Raquel, deixa eu primeiro fazer um comentário a respeito dessa sua observação em relação à presença e à participação do Oeste no processo político estadual. Eu sou nascido em Blumenau. Portanto, quando eu faço alguma coisa por Blumenau, as pessoas dizem, pô, Paulo, você fez por Blumenau e não fez por nós. Uhum. Mas a minha família, meu pai e minha mãe são de Jaraguá do Sul. E eu vivi em Jaraguá do Sul toda a minha infância e toda a minha adolescência. Meu pai foi prefeito de Jaraguá. Aí eu faço alguma coisa por Jaraguá, vem o pessoal de Blumenau e diz, pô, tu faz por Jaraguá só porque teus pais são de lá. Mas eu sou eleitor em Joinville desde os meus 18 anos, quando eu mudei de cidade, saí da casa dos meus pais e fui começar a minha vida pessoal em Joinville. E aí, se eu fizer por Joinville, o pessoal de Blumenau diz, está vendo? Não faz por nós, faz por Joinville. Ou seja, eu vivi e vivo a minha vida toda com esse conflito de três grandes cidades que cada vez mais querem saber de onde eu sou. E eu sou das três, pronto. Ai, não tem nenhum parente aqui no Oeste, Chapecó, assim, para a gente cobrar também? Aí eu... A minha família reside em Florianópolis e eu trabalho em Brasília toda semana, vou e volto. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, é preciso que uma região importante como o Oeste tenha lideranças disponíveis e dispostas para participar do projeto político estadual. Hoje eu vejo na pessoa do João Rodrigues uma dessas grandes expressões da política catarinense. Eu dizia ontem, alguém que foi prefeito de Pinhalzinho, foi deputado estadual, foi prefeito de Chapecó duas vezes, foi deputado federal duas vezes, secretário de Estado da Agricultura, não é alguém que mereça ou que deva ser considerado um líder regional. Isso já é um líder estadual, que por acaso é do Oeste. Assim como eu sou um líder regional no norte do Estado, mas Posso dizer que, por acaso, eu também sou líder no Oeste. As pesquisas demonstram que aqui no Oeste eu consigo ter e tenho muitos adeptos, muitos aliados. Aqui mesmo a demonstração das presenças dos líderes do meu partido aqui de Chapecó, o Itamar Ayunleto, que está todo feliz porque tirou terceiro lugar nos Jogos Abertos, ele que é o presidente da nossa Fundação de Esporte. A presença aqui do Osmar, que atuou comigo no tempo em que eu fui secretário de Educação. Eu me lembro que todas as vezes que eu vinha a Chapecó ia ver a obra do Bom Pastor, que é a grande marca da minha época de secretário da Educação em Chapecó. O Osmar estava lembrando, fizemos aqui obras de reforma, de construção de quadras de esporte, não só em Chapecó, em toda a região. Isso faz com que eu tenha afinidade. Então, quando eu chego lá em Joinville, o João Rodrigues, e vai lá fazer um discurso, meus amigos chegam e dizem, pô, mas esse cara aí é bom, ele é valente, ele é coerente, ele fala muito bem. Eu digo, olha, quando eu vou lá em Chapecó, também tem uns amigos dele que acham o mesmo de mim. Então, a verdade é que a região Oeste tem, sem dúvida nenhuma, lugar de destaque no processo político. Feliz de nós, que somos do litoral, poder fazer política no Oeste com um aliado que tenha expressão, que tenha história, que tenha qualidade e que tenha também nome estadual. Porque não adianta o Oeste, me desculpe, eu tenho que falar isso aqui na Supercondá, não adianta o Oeste querer ter um nome e dizer esse é só nosso, porque quem é do Oeste vai ter que ser do estado inteiro. Assim como quem é do litoral também vai ter que ser do Oeste, senão a coisa não fecha. Então, quando as coisas coincidem, fica muito melhor. Aliás, eu que faço política há quase 40 anos, já disputei 9 eleições, eu sempre digo, é muito bom fazer política no Oeste, porque aqui tem uma característica que outras regiões não têm, pelo menos tão destacada. Aqui o sujeito diz, eu sou teu, tu pode pendurar o sujeito de perna para o ar, ele continua sendo teu. É um jeito de fazer política que eu acho que veio daquela herança da colonização, do modo gaúcho de ser, etc, etc, do italiano que formou essa região, do alemão, de cumprir a palavra, de se empenhar, de estar presente na política. Isso é muito bacana, é uma coisa que é uma característica exclusiva do Oeste. E eu acho que o Oeste tem que ter realmente essa postura de reivindicar, de buscar sua participação, porque nada acontece de graça. Nada vem por acaso. E eu posso dizer a você que muitas vezes a gente percorre aqui a região, eu já andei aqui com o Tiago Edges, com o Ederson Antonini, agora está o Patuzzi também que eu vi aqui chegar. Quer dizer, a gente faz campanha, a gente anda em todo lugar e vê que o Oeste tem efetivamente isso que você disse. Muito sucesso. E vou lhe dizer uma coisa que eu já contei em todos os gabinetes de Brasília. Quando eu conheci a usina de processamento de leite da Aurora, em Pinhalzinho, a questão de 6 meses atrás, eu disse para todos, e tenho dito, viu, João, que o Brasil tem jeito. O Brasil pode ser muito maior e muito melhor. Porque quem conhece a tecnologia, quem conhece a grandeza daquele empreendimento que a Aurora tem lá, e não só lá, como tem em vários outros lugares. Ontem eu visitei a unidade da Aurora lá no município de Abelardo Luz. Tem que reconhecer que o Oeste é um exemplo de sucesso. É um show. Eu conheci esses dias uma indústria de LED, de lâmpadas LED, que tem quase 90% de nacionalização. Quando lá no Amazônia, as indústrias de lâmpadas LED têm apenas 40% de equipamento e de produtos nacionais. Portanto, e ela é aqui do Oeste. Quando a gente fala, por exemplo, dos investimentos de infraestrutura, você falou aí da rede ferroviária, eu não sei se o João for governador, como ele vai tratar disso, mas se eu for governador, espero ser, eu acho que tem que botar pasta embaixo do braço e ir para a Alemanha, ir para os Estados Unidos, ir para o Japão, ir para a China, para qualquer lugar do mundo e encontrar um investidor que quer vir para Santa Catarina e construir a Ferrovia do Frango. Isso tem que ser privado. Isso tem que ter alguém que bote dinheiro e que transporte. Aí vem uns esquerdistas apaixonados, dizem, não, mas essa ferrovia tem que ser do governo, porque o governo tem... Mas quem é que disse? A Gol é do governo? A TAM é do governo? A Azul é do governo? Entretanto, qual é o avião que a gente toma aqui no aeroporto Serafim Bertazzo? quando as empresas que transportam carnes aqui dos frigoríficos do Oeste para os portos lá em Itajaí pertencem ao governo, são tudo privada. Então, João, quando você perde essa coisa de paixão nacionalista, você começa a dar oportunidade para todos investirem. E olha só, o governo federal, com o meu apoio, com o apoio do João, fez a licitação do aeroporto de Florianópolis. 12 anos nós estávamos esperando. O aeroporto de Florianópolis parece uma rodoviária de terceiro mundo. Não tem banheiro, não tem estacionamento, não tem ar-condicionado, não tem espaço, não tem nada. É uma tragédia. Aí o governo licitou, acabou o governo do PT, graças a Deus. Entrou 3 bilhões na caixa do governo como indenização, e os suíços vão gastar mais 3 bilhões para construir o novo terminal. São 6 bilhões de reais que entram no caixa do Brasil, vindo da Suíça. Ora, por que que não pode ter alguém da Suíça, da China ou da Rússia, ou seja, de onde for, querendo fazer a nossa ferrovia? Deixa fazer. Vai ganhar dinheiro, vai cobrar o frete depois, que tiver que cobrar, cobra a passagem. Nós até vamos mandar de trem de lá para cá e daqui para lá. Quem tiver medo de avião já tem uma opção para vir de trem. Pois é, senador. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter ousadia. E eu tenho a convicção de que nós podemos fazer o Oeste crescer muito mais com determinadas providências. Não adianta sempre ficar esperando para ver se alguém tem boa vontade com a região A ou com a região B. A gente tem que ter ousadia. Eu podia cair, João Rodrigues, nessa mágoa contida que a gente tem, porque eu acho que realmente nos falta visibilidade, né? Sobra elogio e falta ação. Mas vou encerrar por aqui essa questão. Eu vou adiantar um pouquinho, porque o tempo está terminando. E existe o fator PMDB. Em termos de Estado, eu vou permanecer aqui usando vocês na condição de pré-candidatos a governo do Estado. Existe o fator Raimundo Colombo e a afinidade com o PMDB. O que é que isso muda para vocês? Porque se diz, olha, se o Colombo ceder e renunciar em janeiro de 2018, é o sinal de que ele cedeu à pressão do PMDB. Eles se elegeram juntos, eles têm uma história juntos. O Colombo é do seu partido, João Rodrigues. E aí a gente já entende que o fator PMDB tanto exerce peso em eleição nacional, quanto em eleição municipal, quanto em eleição estadual. Sempre se pergunta, olha, o que é que vai acontecer? Depende do PMDB. Vocês entendem ainda assim a situação? Vocês aguardam o movimento do Colombo para daí, a partir do movimento deles, dizer não, então a nossa coligação vai para um lado ou para o outro? Eu vou finalizar com a mesma pergunta para os dois. João Rodrigues, se a gente desse um salto no tempo, estivéssemos já naquela situação da proximidade de bater o martelo, qual seria a coligação ideal? Bom, eu só me permito fazer uma observação, e concordando parcialmente com o senador Paulo Bauer, em relação ao governador Raimundo Colombo e Chapecó. Vamos ser pontuais, o governador Raimundo Colombo ajudou muito o Chapecó. Não dá pra gente negar que nós tivemos apoio aqui. Sim, ele mesmo pontua, quando vem aqui ele pontua. Olha, o que foi feito, o que não era, o que era ignorado. Você veja bem, Chapecó-Goiuém, a estrada em péssimas condições, é nova, é uma rodovia nova. Você pega o Hospital Regional, foi o primeiro hospital público que ele destinou 30 milhões para fazer a nova ala. Você pega mais de 20 milhões em obras em andamento na cidade de Chapecó, recuperação de avenidas, bairros, enfim. Você pega a SC, que vai daqui a Palmito, que tem em andamento a obra. Ela vai parar, se não me falha a memória, ali próximo de Águas Chapecó. É o primeiro trecho. Então você pega uma série de investimentos que foram feitos, mas isso não é suficiente. Isso é verdade, não é suficiente. Nós temos agora, domingo, isso aí, governador, para discutir com ele, possivelmente na outra semana, uma reunião com as entidades empresariais, o governador, para discutir o contorno viário de Chapecó, para dar o pontapé inicial. Mas essa obra já devia ter sido feita há muitos anos, senador. Esse é que é o problema. Essa obra, né? Vem há 20 anos se arrastando. A gente até não. Já fica naquela questão do não vai, do não mas, sai, a gente mas, já nem mais leva muito a sério. Mas esse tudo é bem, o fato que as coisas estão acontecendo numa velocidade maior do que era, mas não numa infinitamente menor do que é necessária. Exato, nós precisamos de mais. Assim como nós, não é só aqui não. Não penso que o norte do estado, o Planalto Norte, eu ando do estado, senador anda, todo mundo quer. E nós precisamos por uma razão óbvia. Basta conversar com o setor produtivo. Você tem uma conversa de 20 minutos com Cooper Central, com Aurora, e você entende a dimensão e o peso do problema, né? Eu só quero reafirmar aqui. O Oeste tem uma necessidade um pouco diferente das demais. Nós somos um polo produtor, nós precisamos de grãos e exportamos carne. Então aqui tem uma demanda muito maior que as demais regiões. Agora, a sua pergunta quanto à eleição. Bom, o governador Raimundo Colombo é uma liderança que precisa ser ouvida. Não tem como você discutir eleição sem falar governador. Ele é o líder do nosso partido. O nosso partido quer reafirmar. Nós não temos divisão interna. O Merisa é o pré-candidato ao governo. O que nós nos sentimos no direito é discutir em dezembro este quadro. Reafirmo, eu acho que uma aliança, aí é uma opinião minha de deputado federal, e eu tenho um sonho de ser pré-candidato ao governo, claro que tenho, mas se o Merisa tiver viabilidade, é ele, eu vou apoiá-lo, já disse isso, e reafirmo, e nós não vamos ter disputa interna. Mas eu diria francamente, eu acho que o ideal é nós sentarmos numa mesa no futuro muito próximo, chamando o PSDB, PP, PSD, os partidos que têm afinidade, tira os nomes da mesa, discute o projeto, e agora quais são os melhores nomes para compor esta aliança, primeiro para ser vitoriosa, e segundo comprometida. Evidente que nós do Oeste queremos ter o governador daqui. Agora, isto ocorrerá de que forma? Se nós conseguirmos o espaço necessário de acordo com o nosso eleitor e com a liderança que cada um exerce. De momento, a pesquisa, é claro que ela é desfavorável. A pesquisa de opinião pública é óbvio, não dá para você tapar o sol com a peneira. Mas esse é um ingrediente a ser ouvido, discutido. Agora, você não pode deixar fora do debate senador Paulo Bauer. Você não vai poder deixar o PSDB fora do debate. Não, já anotei aqui, Amin, inclusive, o nome dos partidos. Não, mas o próprio PMDB... É a falta do momento. O PMDB não entrou nesse primeiro raciocínio rápido. Não, mas eu estou te dizendo, eu não vou nem senador Paulo Bauer falar isso. Nós somos gratos ao PMDB, ao senador Luiz Henrique da Silveira. Nós temos gratidão e respeito. Agora, nós temos um projeto que é Santa Catarina. Se muitas vezes as opiniões naquele momento divergirem, cada um vai buscar o seu espaço. E eu, particularmente, defendo o Oeste... precisa ter o seu candidato, quer seja governador ou numa aliança participar da chapa majoritária. Nós temos um projeto, o PSDB tem outro que precisa ser respeitado, que sempre foram aliados e parceiros nossos, e eu acho que é isso que nós podemos contribuir com o nosso estado de Santa Catarina. Então eu particularmente defendo isso. Senador, o governador Raimundo Colombo é a maior liderança que nós temos no nosso partido, precisa e é respeitado por todos nós. Agora a opinião e a posição dele de sair do governo, a gente não tem ideia disso, quando é que ele fará. Pois é. João Rodrigues, obrigada pela participação. A dinâmica hoje foi completamente diferente, foi de tudo um pouco, né? Foi tudo meio rápido, mas foi o que o tempo possibilitou. E graças aqui ao João Rodrigues, a gente tem também, porque ele foi muito, muito, foi um gentleman, foi um cavaleiro, disse, olha, eu divido o tempo aqui junto com o Bauer, né? O senador é meu amigo de longa data, pessoa que tem um carinho e respeito muito aqui grande. Aqui tá um clima de muita amizade nesse programa hoje, tá bem legal, tá bem interessante. Eu gosto disso, é melhor nós somos do que animosidade. Juntos, né? Vai terminar o programa, Bauer, dizendo faço mim as suas palavras, João Rodrigues, ou vai me dar um cenário diferente? Não, eu considero que cada partido agora tem que fazer o seu trabalho, apresentar as suas ideias, os seus nomes e principalmente qual a sua visão de uma nova Santa Catarina. Eu tenho dito em todos os momentos que Santa Catarina precisa, acima de tudo, trabalhar três questões fundamentais. A primeira, a nossa juventude precisa ter oportunidades. Não adianta formar todo ano milhares de catarinenses nas nossas universidades, e nós temos o melhor sistema universitário do Brasil, o maior número de estudantes universitários per capita do Brasil é de Santa Catarina. Não adianta nós formarmos gente aqui para eles ir ganhar a vida em São Paulo, na Alemanha ou nos Estados Unidos. Nós temos que criar oportunidade para a nossa juventude ficar aqui. Nós precisamos valorizar a micro e a pequena empresa. Todas as grandes empresas de Santa Catarina, a Tigre, a VEG, a Portobello, a Eliane, a Secrisa, a Sadia, a Perdigão, todas foram pequenas um dia. E cresceram por quê? Porque foi dado a elas as condições para crescerem. Hoje nós temos que criar uma política de apoio ao pequeno e ao microempresário para que eles possam crescer e gerar essas oportunidades, principalmente através de investimentos na área da tecnologia. Terceiro, não adianta a gente vender carne para a Rússia, vender frango para a Arábia Saudita e comemorar grandes números se a gente não cuidar bem do agricultor. O agricultor que está lá na ponta, que é o primeiro, que trabalha de sol a sol, aliás, é o único catarinense que trabalha 365 dias por ano, sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia. Então, o nosso Estado tem que dar alguma coisa diferente para o agricultor ter mais valorizado o seu trabalho e a sua contribuição. Não sei exatamente o quê, mas uma atenção ao agricultor é absolutamente indispensável para nós preservarmos o nosso modelo. Não adianta dizer, você vai vender o seu frango, o seu porco, o seu leite por um preço melhor. Não é só disso que eu estou falando. É também questão de atenção, de atendimento. Eu imagino, por exemplo, que um agricultor, quando chegar num lugar onde ele vai fazer uma carteira de identidade, ele tem que ter uma fila preferencial para ele. Ele não precisa esperar como os outros, porque o frango e o porco que ele tem que alimentar lá na propriedade dele, ele não tem para quem transferir essa missão. Essa missão é dele. Então ele tem que vir, fazer e voltar, porque senão a criação dele vai ter problemas e não vai ter o mesmo desenvolvimento. Por último, juventude, agricultor e microempresário. Isso é importante. Esse é o pensar em relação ao Estado. Essa é a minha ideia para Santa Catarina ir para frente. Obviamente, tem duas áreas que precisam ser priorizadas e urgentemente. Saúde e segurança pública. Isso não faz apenas um governador ou um governo. Isso é um assunto que tem que envolver toda a sociedade, todas as forças vivas, e para isso você tem que ser líder de um processo. Eu tenho grandes ideias, aprendi muito a respeito desses assuntos, fui candidato a governador, conheci grandes formas que se pode adotar e penso que Santa Catarina pode ser exemplo para o Brasil de sucesso nessas duas áreas. Sem falar na educação e na infraestrutura, que também são importantes. Portanto, eu diria, Raquel, que cada partido agora analisa o assunto dentro da sua ótica, internamente, vai colocar tudo isso na mesa. E no momento oportuno, que eu suponho seja ali entre o Natal e o Carnaval... Nossa, e já é daqui a pouco? Nós vamos começar a ter o diálogo entre os partidos. Vamos ver o que o partido A pensa e o que o B pensa. Se o pensamento se identifica, a gente começa o namoro. Se o namoro vai avançar, a gente faz o noivado. Se o noivado der certo, a gente faz o casamento. E quem é que abençoa o casamento? O povo, com a eleição, podendo escolher este ou aquele. Eu espero, sinceramente, ter uma oportunidade de concorrer ao governo do Estado, através do meu partido, e espero ter, nessa oportunidade, a participação e a presença do Oeste Catarinense. Por que não ter o João Rodrigues como meu companheiro? Foi um grande aliado na minha eleição para o Senado. Eu devo muito ao João. Foi uma campanha fantástica, foi a primeira dele a federal e a minha de senador. Percorremos o Oeste inteiro, fizemos uma campanha fantástica. Na eleição seguinte não foi possível, porque o partido dele tinha candidato a governador e eu era o candidato a governador do meu. Mas não deixamos de ser amigos, não deixamos de ter um relacionamento à altura, porque tanto ele como eu temos noção do que é da nossa responsabilidade. Eu sempre digo, na campanha a gente vai para o braço e no mandato a gente vai para o abraço. E o abraço nosso resulta em benefício para a comunidade, para a população. Há 3 semanas atrás, eu cheguei aqui em Chapecó, junto com o ministro Ricardo Barros, fomos visitar o hospital regional para resolver o problema da oncologia, porque quem tem câncer não pode esperar em fila, tem que ser atendido. E aí, naquela oportunidade, inclusive quando tivemos a inauguração da EFAP, eu anunciei ao prefeito Buligon que eu tinha viabilizado em Brasília, com muita ação, com muita determinação, mais R$500 mil para o Hospital Regional Infantil, ou melhor, para o Hospital Infantil, que é aqui administrado pela Prefeitura. E eu acho que cada um tem que dar uma contribuição, cada um dá sua contribuição, o João faz isso muito bem, e isso é que faz a diferença. Nós não ficamos falando, a gente faz. E fazer é muito mais importante do que falar. Então, vamos fazer junto, vamos fazer até onde der. E se der, a gente vai fazer nos próximos 4, nos próximos 8 anos, muito mais do que já fizemos, tenho certeza disso. Obrigada, senador Paulo Bauer. Ele teve realmente uma resposta muito diplomática, né? Em detrimento de partido, ele falou, talvez, de entendimento de governo. Eu agradeço a presença dos dois entrevistados aqui. João, jogo rápido, último recadinho. Eu recebi uma mensagem agora e não poderia deixar de dar um abraço à Associação dos Catadores do material reciclado de Chapecó, minha querida amiga Vanusa, Joãozinho, que coordena esse trabalho maravilhoso. Então, um abraço a todos eles que estão, e aliás, a muitos que estão me acompanhando. Nossa, aqui hoje realmente a conversa aqui rendeu. Foi obrigado. Meio truncada, mas rendeu. Obrigada a você que nos acompanhou. Um ótimo final de semana. O Estúdio Condá se despede e volta na próxima segunda-feira. Até lá. Rádio Super Condá, emissora classe A do sistema Condá de Comunicação. Indo mais longe para ficar mais perto de você. E nós estamos voltando a falar do comércio aqui da capital do Oeste. Estamos na Getúlio Vargas, como quarta-feira era feriada, era o dia de eu vir aqui conversar com a Shirley da Leve Confecções. Eu estou hoje aqui, cumprindo o nosso compromisso, esta parceria da nossa emissora com a Rede Leve, calçados, confecções. Mas eu estou aqui com a Shirley na Getúlio Vargas. Shirley, amanhã vai ser um dia especial aqui, eu já me antecipo, Tem uma galera do Ratinho aí, do SBT, que está fazendo uma turnê aqui pela região, e amanhã à tarde a Shirley vai falar sobre isso, mas eu quero me antecipar, a partir de 2 horas essa galera vai estar aqui. Bom dia, Shirley. Bom dia, Viana. Muitíssimo bom dia a todos vocês ouvintes da Super Condá. É isso mesmo, Viana. Amanhã vai ter muita novidade na Leve. A partir das 2 horas da tarde, então, os artistas do programa do Ratinho estarão aqui na Leve Confecções da Avenida Getúlio Vargas. Estarão presentes o Santos, o Marinho, o Faxininho e o Zezinho Gasolina. Então, venha conhecer os artistas do SBT amanhã aqui na Leve Confecções da Avenida Getúlio Vargas. E tem mais novidades, Viana. A Leve sempre inovando, sempre mudando para melhorar as condições de trabalho, clima, ambiente para os seus clientes. Este fim de semana vai ser puxado para nós funcionários, estamos fazendo uma reforma muito grande, mudanças aqui internas dentro da Leve, e segunda-feira a Leve Confecções da Avenida Getúlio Vargas estará de cara nova. Venha conhecer o novo visual da Leve, que vai ficar bem melhor, bem mais confortável para você, cliente da Rede Leve. Aproveitando fazer suas compras de Natal, que já vem chegando. Enfim, venha e conheça o novo visual da Leve a partir de segunda-feira próxima. Então, esse fim de semana, estaremos trabalhando internamente para segunda, deixar tudo muito lindo para você, cliente. Todo estoque em 10 vezes para começar o pagamento somente em janeiro do ano que vem. Vem para Leve, porque Leve é bom demais. E vamos que vamos, né, seu Viana? Isso aí, Sheila. Então, quarta-feira, semana que vem, quando eu vier aqui, eu quero ver a cara nova da Leve. Já vou ver, né? Com certeza. Vai ver, vai ficar muito bonita, com certeza. Tá bom. Segue a programação da Super Condá. Super Condá AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br. Hora certa, Avan. 10h30. Novembro é o mês da Black Friday na Avan. Um mês inteiro com ofertas arrasadoras. Nesta semana, jogo de copos Opera 8 peças, só R$19,99. Prato raso ou fundo Oxford, apenas R$6,99 cada. Todos os setores em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, azar é não comprar aqui. Essa semana inaugura a 104ª Mega Loja Van em Porto Belo, Santa Catarina. Ô louco meu! Loucura, loucura de ofertas na Alfana! Jogos de lençol de casal com 4 peças a R$19,90. Lindos atualhados de mesa em Oxford a R$6,90 o metro. Tecido blackout com 2,80 metros de altura a R$19,90 o metro. Colchas de casal com porta travesseiros a R$59,90. Bermuda masculina a R$9,90. Calça e camisa social masculina a R$29,90 cada. E pra você, senhora? Estas ofertas são imperdíveis. Bermudas em liganete a R$16,90. Blusas e regatas a R$18,90. Vestidos também em liganete a R$24,90. E mais! Todos os setores de moda, adulto e infantil da Ufana com 20% de desconto. Podendo parcelar todas as suas compras em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Exceto ofertas. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Pharma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratório com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avise sua receita na SP Pharma, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Pharma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com o teleentrega. É só ligar 3322-1023. Compre muito, pague pouco. Economize agora no Brasão. Fralda Mami Poco Calça, comprando 4, fica só R$ 29,97 cada. Ovos vermelhos pedal com 30 unidades, só R$ 7,99. Tudo isso é economizar. Maionese Lisa, sachê 472 gramas, só R$ 2,99 cada. Massa com ovos Paraty, 500 gramas, só R$ 1,99 a unidade. Tudo em duas vezes sem juros no cartão ou cheque. Abasteça sua casa agora no Brasão. Está precisando de dinheiro?